Eu não lembro se ele me emprestou, se ele copiou pra mim, o que que foi. Mas eu acho que ele me passou uma pasta com vários CDs pra... Ah, assiste aí o que você quiser. E aí eu lembro de ter assistido e aquilo meio que deu uma reanimada, sabe? Assim, eu não voltei a ler quadrinhos na época, mas foi muito... É meio piegas, mas mágico talvez seja a palavra. Foi muito mágico ver aquele personagem que a gente só via no papel ou no desenho animado, que não era tão animado assim na época, né? E foi muito legal ver o personagem ganhando vida e se balançando pela cidade e tal. E hoje é uma coisa que quem começa a assistir já tá acostumado, né? Do personagem balançando e etc. Mas na época era muito difícil, né? Então a tecnologia avançou bastante. É, eu não vou entrar em detalhes assim de todos os filmes, porque eu tenho que ser rápido aqui. Mas o meu favorito é o segundo filme. E o terceiro filme eu lembro de ter visto no sábado e pensado assim... Tem alguma coisa estranha, mas é legal. Aí no domingo eu revi, por algum motivo. Eu acho que sábado eu fui com um amigo e domingo eu fui com outra pessoa. E aí domingo eu já, tipo, já fui ver não gostando. Então eu acho que é isso. Mas independente disso, foi um filme que marcou muita gente e influenciou muito aí do que a gente viu depois, né? Bom, então é isso aí. Deixa a vez pra outro falar. Até mais. Acho que antes da gente comentar do filme propriamente dito, vale a pena falar do contexto ali do pré-lançamento dele, né? Que antes de aparecer o Sam Raimi na jogada, já tinham acontecido algumas tentativas não sucedidas, né? De fazer. E o filme do Homem-Aranha teve ali a série de 77, que acho que o Magaren que me corrija, porque eu não assisti essa parte aí, mas acho que o episódio piloto foi filme, né? Ele foi lançado como filme. Na verdade. A maioria dessas séries assim antigas, o primeiro episódio costuma eles lançarem como filme. Aí depois eles lançam o episódio. É o filme, exatamente, essa frase aí. O filme que deu origem à série. Aqueles filmes que hoje a gente conhece como filme porque não teve série. Do Capitão América lá dos anos 70 lá. Uhum. Era pra ser uma série também. Do Nick Fury, que também não saiu só como filme, era pra ser série. É, então, e assim, fez ali um barulho na época, né? Acho que pela falta de opções o pessoal até talvez gostava de assistir. É, eu não sei porque eu não assisti na época, né? Não foi público-alvo, porque nem projeto eu era ainda. Mas ele tem aqueles problemas de efeitos bem limitados, né? Por questão do orçamento e tudo. Ah, se bem que pra época até que... É, se eu não me engano... Tinham, na época, é bem feito. Arrisco a dizer que são melhores que os do MCU. Atual. Cara, na verdade, se não me engano, essa série ela só não foi mais pra frente justamente por causa dos efeitos que eram muito caros na época. É, era tudo efeito prático, né? Era difícil de fazer, tinha que rolar muito dinheiro pra rolar efeito, explosão. É, e o Homem-Aranha acaba sendo, por causa dos poderes dele, é um dos personagens mais difíceis de adaptar aí pra cinema. Pra adaptar, né? Os poderes dele tem que ter muita responsabilidade. Os poderes dele não é só pintar um brutamonte de verde e soltar ele espancando o pessoal que aparece na câmera, não. Pois é. Envolve um monte de coisa, né? Acrobacia, grudar na parede, tudo. Tinha que ter aqueles jogos de câmera, né? De fazer fazer o chão parecendo uma parede e daí você invertir a câmera lá, enfim. É, antes dele, então, né, do filme de 2002, a gente teve praticamente umas três versões live action do Homem-Aranha, que é dessa série de 77, com o Nicholas Hammond, que pra quem for pesquisar um pouquinho vai ver que ele é um tanto quanto parecido com o Peter lá da série animada dos anos 90. Só coincidência. Até hoje os caras afirmam que isso é uma mera coincidência. Acontece. É, além dessa série, também tinha a série japonesa lá do Spider-Man, que sim, também contava ali com alguns efeitos práticos e fundo verde, com miniatura e tudo aí. Mas era o Tokusatsu de ser. Uhum. Vocês que gostam desse Homem-Aranha japonês, ele é tudo menos Homem-Aranha, né? Porque ele só pega a fantasia e tem nada a ver com o Homem-Aranha. É, ele é um Homem-Aranha. Ele não é o Peter Parker, ele é um Homem-Aranha. Igual a gente tem um zilhão de Homens-Aranhas aí. Ele é o Homem-Aranha superior, Homem-Aranha. Ele é o Homem-Aranha que mata. Ele é o Homem-Aranha, não é o Peter Parker. Assim como o Miles Morales, é o Homem-Aranha, não é o Peter. E além dessas duas também, acho que a menos conhecida é daquele programa infantil lá da Electric Company, né? É. Que daí tinha a participação do Morgan Freeman novinho lá, o Easy Rider, né, Magali? Na época, na época era Morgan Freeboy ainda. Que basicamente era um programa infantil e acho que dentro dele tinha um quadro ali que aparecia o Homem-Aranha. Sim. E era coisinha assim bem rápida, era uma esquete, né? Aparecia os balões de pensamento dele. Era tipo uma esquete educativa, não era isso? Sim, sim. É, o público-alvo era bem infantil mesmo, tanto que... Teve as revistas. Teve esse programa gerou as revistas, né? Que é as Spidey Super Stories, que já foram todas comentadas lá no TripView Classic. E é bem pra público, assim, que tipo... Passou da fase de alfabetização e tá começando a entender historinhas um pouquinho mais complexas, né? Então é aquelas histórias bem infantilzinhas. Era mais ou menos uma linha Turma da Mônica, assim, lá pro pessoal. Era basicamente histórias do Homem-Aranha se ele tivesse sido criado nos anos 50. Enfim, né? E tem o... Essas três aí são da década de 70. É isso. E tem o Homem-Aranha indiano lá, que é o vilão que mata geral. O Capitão América lá dos... Do Trey Adam. Também a gente comentou aqui, já. E essas três versões aí, live action, são da década de 70, né? E daí em 80 começam esses projetos aí que acabam não dando em lugar nenhum, né? Acho que ali pela década de 80, algumas revistas do Homem-Aranha saíram com umas capas que eram fotografias mesmo, sim, né, o Magaren? Que até aparecia o Peter, acho que vestido com metade da roupa. No final assim. dos anos 80... Era pra sair um filme do Homem-Aranha pela Canon. O pessoal de filme mais trash aí vai reconhecer o nome, que é uma produtora que fazia de filme de, sei lá, do Cyborg, o Dragão do Futuro, coisas do tipo. Era pra ter um filme dele, mas acabou não indo pra frente. E sempre tinha os rumores, agora vai, não foi. Tem no momento que pede uma página inteira dedicada justamente a contar a história das tentativas de fazer o filme do Homem-Aranha através dos anos. Sim. Muitas bizarrices. Não, isso é muito, acho que muito assim, é aquelas coisas que não saem nem da pré-produção, né? A ideia é que não saiu do papel. Nem foto teve, assim, pra produção, nem nada, né? Isso, então, como o Magaren disse, foi no final aí dos anos 80. Tem até um trailer que mostra só a cidade, aí mostram os relances do Homem-Aranha. Se procurar aí Homem-Aranha da Canon, Homem-Aranha dos anos 80, você vai achar. Uhum. Então, aí teve essas revistas aí que saíram com as fotos, né, da produção do filme, como capa mesmo, lá do Homem-Aranha. E daí entramos nos anos 90, né, que, resumindo, aí teve aquela crise na Marvel, porque, enfim, as revistas não estavam vendendo muito mais, teve aquela bolha da especulação dos quadrinhos que estourou. Os anos 90 aconteceram, um bom resumo. Que daí foi a quase falência da Marvel que rolou. E eles, no desespero, começaram a vender os direitos cinematográficos dos personagens para os grandes estúdios, né? Então aí entra a Fox, entra a Sony, a Universal. E toda essa história, acho que hoje está tudo muito bem conhecido, né? Por causa do MCU, muita gente foi pesquisar por que tal personagem não está nos Vingadores. Aí acaba entendendo um pouquinho aí do que foi esse rolo dos direitos autorais. E daí, a princípio, se eu não me engano, o Aranha ia com a Fox, que tava lá com o James Cameron, um diretor que tava em ascensão ali, entre o Exterminador do Futuro 2 e Titanic. Uhum. E ele tava querendo pegar para fazer esse projeto do Homem-Aranha, né? Tanto que você pesquisar aí na internet, Homem-Aranha, James Cameron, você vai encontrar um pôster que, até onde eu pesquisei, ele é fan-made, não é oficial, mas que trazia lá o Leonardo DiCaprio como Peter Parker. Ah, o poster, aparentemente era especulação, né? Era a especulação que tinha na época e alguém fez o fan poster aí. Isso. Como seria. Muita gente hoje acha que aquilo é oficial, mas não é, né? É uma versão não oficial, um artista fez lá. Aí dizem os boatos que quando foram fazer o filme do Homem-Aranha de verdade, chamaram de novo o DiCaprio. Só que ele recusou e acabou indicando um amigo de infância dele, um tal de Tobey Maguire. Pois é. Os quatro, pelo menos, que contam. E só resumindo um pouquinho aí a versão aí do James Cameron, né? Ele ia trazer umas coisas bem diferentes aí do Homem-Aranha. E até acho que uma cena de sexo dele com Mary Jane, umas paradas assim. O Dr. Octopus acho que seria o Arnold Schwarzenegger. Então imagina o Schwarzenegger com aqueles braços gigantes. O Cameron era o Areia e o Electro. Cara, o Areia Electra. É, o Electra. Tinha ouvido falar. É, isso aí foi uma das especulações que tinha. Que todo mundo eu tinha ouvido falar do Octopus, né? Que ia ser o Schwarzenegger. Eu imagino o Schwarzenegger que já tem um braço dele que vale por quatro, meu. Ah. Imagina ele com mais quatro braços musculosos metálicos. É, isso dos rumores do Schwarzenegger era exatamente por causa do James Cameron, né? O pessoal foi trazendo todos os famosos que já tinham trabalhado com ele. E detalhe que esse filme, ele quase foi pra frente mesmo. Tanto que o roteiro dele foi meio que reaproveitado pra fazer o Homem-Aranha. Porque o plot também é bem parecido. Tirando a parte de que o Homem-Aranha não xinga e não mata pessoas. Pelo menos ainda não nesse filme. E quando tudo parecia que ia, não foi, né? Então foi mais um filme aí que não viu a luz do dia. E eu lembro assim que nessa época, eu li em algum lugar, agora não lembro em que revista que foi, mas alguém comentando assim que acho que na Editora Abril, ainda que publicava essa revista na época, eles tinham uma brincadeira que era: quando saiu o filme do Homem-Aranha, a gente faz isso, né? Que era tipo o equivalente ao Dia de São Nunca. Para os mais novos aí, é tipo os memes que teve mais recente, tipo, ah, sei lá, o meu vizinho da esquina entrou pros Vingadores e o Homem-Aranha não entrou. Eles estão botando pequeno antes do Aranha entrar. Antes do Aranha entrar. Quer dizer, o Aranha nunca fez parte dos Vingadores, o meme seu. É. Só que aí aconteceu. Quando tudo parecia perdido, aconteceu um milagre, né? Saiu só antes de continuar, o Gustavo, a gente tava comentando aí do filme do James Cameron. Apesar dele não ter saído, né? Nunca ter sido lançado. A ideia da série dos anos 90, lá, o desenho animado, era que era pra ser uma continuação dele, né? Tanto que a gente tinha episódio de origem lá. Tinha muito disso. Demorou pra ser o episódio de origem. A Carol comentou aqui que por isso que o Electro e o Homem-Aranha não apareciam na animação nos anos 90. Exatamente. Eu tenho certeza que era porque o James Cameron ia matar eles no filme. Duvido não. E outra coisa que contribuiu também, acho que pro não lançamento do filme, foi a questão lá que o nicho de filmes de heróis estava bem desacreditado, né? Depois dos Batmans Eternamente, Batman e Robin lá. Deu meio boa que caída. Deu essa caída, mas ainda ali no finalzinho dos anos 90, só voltando um pouquinho. Só voltando um pouquinho, eu tava pesquisando uma coisa, um texto que eu tinha feito para Aracnofão uns tempos atrás, falando lá da Canon. Tem uma curiosidade aqui, o pessoal dos filmes B. A Canon, eu falei que ela produziu um monte de coisas aleatórias. Entre essas coisas aleatórias foi o filme do He-Man. Aí, ó. O Mestre do Universo. O filme do He-Man com o Dolph Lundgren? Aí, na época, eles iam lançar o He-Man 2 e eu produzi ao mesmo tempo que esse filme do Homem-Aranha aí. A ideia deles era, tipo, filmar um pedaço do filme do Homem-Aranha, parar por 6 meses. Tipo, eles iam filmar a parte do Peter, todas as cenas do Peter. Parar por 6 meses, filmar o He-Man 2, voltar a filmar o Homem-Aranha depois que o ator do Peter, seja lá quem fosse, fizesse musculação e crescesse, filmar as partes do Homem-Aranha. Só que aí deu tudo errado, ela se enrolou e perdeu os direitos tanto do Aranha quanto do He-Man, e acabaram nenhum dos dois saindo. Só que o problema é que ele já tinha até construído o cenário pro filme do Aranha contra do He-Man. E ele não podia jogar fora, simples assim. Aí o roteirista fica. Não, só uma pergunta. Não foi a Canon também que produziu aquele filme dos anos 90 do Quarteto Fantástico? Tudo que você imaginar. Acho que aquela foi a Coroco. Ah. Mas tudo que era tosqueira nos anos 80 tem a Canon envolvida. Aí. Todas a Canon. O que eles iam fazer com os cenários, né? Aí o roteirista foi pra casa na sexta. Na segunda-feira seguinte, ele voltou com o roteiro de um filme chamado Cyborg, o Dragão do Futuro. Por isso que eu citei agora há pouco o Cyborg, que era do filme do Van Damme. Vários dos cenários usados no Cyborg eram pra ser usados no filme tanto do He-Man ou do Homem-Aranha. Faz sentido. O cenário tá pronto. Os props estão prontos. A gente faz alguma outra coisa pra aproveitar. O Aranha e o Batman aparecendo no jogo lá do Mega Drive, lá do Shinobi. Eles estão lá, só apagam, põe aranha aleatório, um morcego aleatório e já era. E, bom, daí tava tendo a queda aí do mercado dos filmes, né, como a gente falou, mas ainda ali no finalzinho da década ia estrear o Blade, que, assim, fez um sucesso, mas ainda foi discreto, né, mas foi um filme bem, uma boa receptividade do público. Mas o que reacendeu mesmo foi o primeiro X-Men. Esse primeiro X-Men também seguiu até um pouco o modelo do Blade, né? É um filmezinho mais sombrio, mais pra adulto. Inclusive, é outro filme lá que os protagonistas, eles usam roupas de couro preta. Uhum. na época, a Matrix estava bombando na época. É, inclusive, na época que saiu o Blade, na época que eu vi o Blade, eu tinha uma tia que ela adorava o filme do Blade, sabe? E ela não sabia que o Blade era de quadrinho, sabe? Que era de super-herói. Ela achava que era só um filme de ação que tinha vampiro, porque o Blade era isso, né? Era um filme de ação. Se você não tivesse o background que ele era um personagem de quadrinho, você não sabia. É, o tipo filme era tão bom. O filme era tão bom que nem parecia ser filme de quadrinhos, né? Exato, é. Não, mas é, era um na filme época de ação era... maneiro com Wesley Snipes. É, na época era essa imagem que o pessoal tinha. E filme de quadrinho vai ser uma bosta. Vídeo Liga da Justiça, que teve uns tempos atrás, nessa época que a gente tá falando, né? Anos 80. Qual deles? É filme da Liga da Justiça ruim? Não, você precisa ser mais específico. Não, esse dos anos 80 aí. Todos são ruins, mas esse dos anos 80. Teve o filme lá dos Novos. Não é Novos Mutantes, como que era? Ah, os Novos. A Geração X. A Geração X, isso. Também é uma bomba. Esse filme, e os próprios filmes do Batman, que sempre estavam fazendo, tava meia. O pessoal tava achando meia boca. Aqui, isso, ó. Era, o pé atrás com o filme dos X-Men era gigante. Aqui, ó, o Marcos Paulo aqui, ele comentou que o Wesley Snipes, na época, ele era uma das grandes estrelas do cinema de ação. Sim, acho que é desde um dos motivos do Blade ter feito tanto sucesso também na época. Assista o Demolidor. Não o filme, nem a série da Netflix, o filme do Demolition Man. É, o filme que prevê o futuro. Bom, e daí então, veio o Blade, que era pouco conhecido, fez sucesso. Veio o X-Men, que... junto com o Homem-Aranha, eram os carros-chefes da Marvel, ele também fez um mega sucesso. Oh. Pô, o Homem-Aranha apareceu no filme dos X-Men. É. Vocês não vão ter cena cortada? Uhum. Tem uma cena cortada, né, que era pra ser o... Não, não era pra ser, era só zoeira. Essa cena é famosa até hoje. É, alguém da produção se vestiu de Homem-Aranha, essas roupas normais, apareceu lá no meio da gravação. E eis que chega 2002, né? Não. E daí? Não. Não o quê? Não? Antes, um pouco antes. 2001. É. Que o filme era pra sair em novembro. Não, o filme era pra sair em novembro. Tava marcado pra novembro. Fala aí, Magari. Você tava lá na época, eu só caí no cinema e assisti. Pior que eu tava. Eu era uma criança, na época eu só assistia Trapalhões no cinema. Na época não tinha muita internet assim. A internet você demorava 3 dias pra baixar uma foto de pixelada de 105 KB. E tudo que eu sabia do filme, quando ia sendo divulgado, era na revista, em revistas, que tinha tipo a revista Herói. Tem até uma capa famosa da Herói que você abre assim, é metade da capa, tem o Homem-Aranha. Aí você abre essa metade que é a máscara, aí aparece o rosto assim, tem metade do Tobey, metade do... É falar, escolhido o Homem-Aranha, sempre tinha isso. É, agora já tem o Duende Verde, essas matérias que a Herói fazia. O primeiro trailer do Homem-Aranha, a primeira imagem que eu vi dele foi na revista Herói, uma matériazinha que eles colocavam lá. As imagenzinhas. Uhum. E tava marcado pra sair no dia em novembro de 2001. Tinha trailer, tinha lançado o teaser lá da. Que eu ia falar quebrou a internet, mas não dá pra quebrar algo que não existia. Exato, eu ia até comentar aqui que pra geração Z que tá confusa, na época a gente se informava por revistas. Ah, então. Aí lançou esse teaser que mostrava um bando de ladrões assaltando um banco, eles correm. Aí eles fogem no helicóptero, de repente o helicóptero para em alguma coisa, a câmera afasta assim, a gente vê que é uma teia gigante entre a World Trade Center. Aí aparece a imagem do Homem-Aranha lá e sai voando, fala Homem-Aranha em novembro, não sei o quê. Só que... Uma teia gigante ali no World Trade Center, né? Só e que a polícia que lute pra resgatar o pessoal de lá, antes que a teia dissolva. É igual o pessoal fala, o Batman não mata o pessoal, ele só quebra o crânio das pessoas. Aí, fala... Só que aí os planos ruíram, junto com as torres. Em setembro de 2001, deu uma coisa que deu uma caída com os planos deles e as torres caíram. Ô Magari, não queremos que o FBI derrube essa live. Por favor, contenha-se. Digamos apenas que o primeiro teaser em vídeo desse filme que saiu, eles tiveram que tirar da internet o mais rápido possível. É, como vocês sabem, tudo funciona tirar coisas da internet. É, pois é. Naquela época ainda funcionava. Mas agora voltou. Muito jovem. Alguém salvou e tá por aí. Então, mas aí o filme foi adiado porque ficou um climão meio estranho mostrar filmes que mostrava as Torres Gêmeas. Tanto que eles saíram apagando Torres Gêmeas pra todo lado. Tudo que tinha filme. A própria série do Homem-Aranha animada, o episódio do Camaleão, tem um episódio que o helicóptero bate num prédio aleatório lá. Essa cena é meio cortada quando. É, a gente até comentou quando a gente fez o depois disso. Sim. Não mostra muito ele batendo, etc. Aí o filme acabou sendo adiado para maio de 2002. Não, e eles correram para apagar, assim, e ainda assim no corte final do filme você vê, né, tem um momento lá que aparece as torres no reflexo da máscara ali. A própria cena que era usada nesse teaser lá, que é o aranha aparecendo assim, metade, tem até um pôster, a capa de um DVD também. A cena originalmente seria um helicóptero fugindo, depois de assaltar um banco, passando pelas torres gêmeas, de repente parando, ficando preso. A gente vê com uma teia, e depois a câmera vai se afastando, até que de repente viram os olhos do Homem-Aranha. Sim. Eu que, essa cena hoje eu imagino que ela ficaria naquela montagem ali de quando ele costura o uniforme final lá e sai pela cidade fazendo um monte de coisa ali, né? Acho que é onde ela mais se encaixaria. Ou nem seria no filme mesmo. Pode ser também. A parte que a cara dele aparece refletindo nas torres gêmeas, ela tá no filme. Ela tá. Eles mostraram essa parte anterior a ela. Então, daí como o Magarin disse, teve as primeiras divulgações, escolhido o Homem-Aranha, escolhido o Duende Verde... teve aquela imagem que é famosa também, que é o Homem-Aranha, tipo, apoiado ali na ponta do prédio, que era a primeira imagem de revelação do uniforme dele. Assim, de baixo, assim que eu tenho até um pôster. De baixo, foi, por acaso, foi o primeiro pôster que eu tive do Homem-Aranha também. Curiosamente, a primeira imagem divulgada foi o primeiro pôster que eu tive aí do personagem. E tava vindo aí, né, com o Sam Raimi, que era mais conhecido por fazer filme de terror. Principalmente filme de terror B, né? Não era os filmes de terror mainstream, era aquele filme de terror trashzão mesmo. Que é o que ele gosta de fazer e que é uma marca assim, que a gente vai ver muito aí pra frente, né? Nos filmes do Homem-Aranha, esse lado do Sam Raimi fazendo terror. O Sam Raimi dando uma salpicada de terror durante os filmes do Homem-Aranha. Que eu gosto bastante, inclusive. Aquela. Adiantando um pouco a cena lá do Dr. Octopus no hospital lá, é Sam Raimi puro. Aquilo é um parque de diversões dele. Foi a primeira cena do filme que gravaram. Não tinha nem roteiro na época. Teve muitas escolhas de diretor na época, muitas opções. O Sam Raimi, ele comentou em entrevista recentemente que ele achava que ele não ia conseguir esse trabalho, mas parece que ele acabou conseguindo porque ele tinha dirigido um outro filme de heróis antes, que acabou fazendo um sucesso, que foi o Darkman. Sim, com o Liam Neeson, né? Exato. Vingança sem rosto. Tem que ter falar o nome em português. E pra ele acabou sendo uma conquista até meio pessoal, porque ele sempre se mostrou muito fã do personagem, né? Não era só um diretor, fui contratado aqui, vou fazer, acabou. Não, ele falava que gostava, tinha as revistas antigas, né? Você vê entrevistas do elenco nessa época, praticamente todo mundo fala, nossa, o Sam é apaixonado por esse personagem. Sim. Então tinha uma visão ali, além de diretor profissional, tinha a visão de fã dele, como alguém que também conhecia o material que ele estava fazendo. O Sam Raimi, ele cresceu assistindo o desenho dos anos 60, pra ter ideia. E é legal que ao longo dos anos dá pra ver a paixão sumindo do corpo dele, enquanto os roteiristas e diretores vão enfiando cada vez mais pois a mão nos filmes. E elenco daí era um pessoal que já tava sendo notado ali no final da década de 90, né? O Tobey Maguire já tinha feito uns filmes ali, era amigo do DiCaprio, então foi indicação do DiCaprio também. Sim. Nunca lembro se é Kristen ou Kirsten. É Kirsten. Kirsten, né? Kirsten Dunst. Ela tinha aparecido em Jumanji. Ela fez o... Entrevista com o Vampiro. Foi ela era uma atriz mirim na época que tinha acabado de fazer 18 anos. Acho que o mais conhecido, mais popular, era o William Dafoe, né? Ou Dafoe. Sim. Não sei falar o nome dele. Oh, o James Nem Franco. Ele sabe falar o próprio nome. O James Franco também era meio conhecido pela série Kicks and Creeps. O James Franco era outro que tava em ascensão. Inclusive ele... A história do James Franco, né? Porque que ele tentou o papel do Homem-Aranha, do Peter Parker, e não conseguiu. E aí os boatos que correm é que ele e o Tobey Maguire se odiavam ali nos bastidores, né? Acontece muito isso, de um tentar papel pro outro. E o mais recente é o... Até acabou aparecendo um vídeo recentemente, é o Tom Hiddleston. Fazendo papel pro Thor, com aquela peruca loira ridícula. Ele acabou indo pro Loki. Olá, meu nome é Gerson Filho. E o primeiro filme do Homem-Aranha deve ter saído quando eu tinha uns 5 anos. Na época eu só conhecia o desenho da TV Globinho. Mas eu lembro também de ganhar um bonecão da Gulliver, do primeiro filme. No meu aniversário. Eu queria ter visto o filme, mas a minha mãe ela assistiu a fita antes de mim, e daí ela não deixou porque ela achou que ele era muito violento. Eu só cheguei a assistir os três filmes, um depois do outro, quando eu tinha uns 10 anos. Assim, eu sei que tem muita coisa boa no Homem-Aranha 2, ele é todo badalado e tudo isso, mas o meu favorito ainda é o Homem-Aranha 1. Eu acho que ele engloba tudo que eu gosto do personagem, a comédia, o romance, o drama. O 3, ele tem alguns problemas, mas eu ainda acho que ele é assistível. Fala galera do Aracnofan, meu nome é João Carlos e aqui vai meu depoimento sobre a trilogia do Sorrime, que está completando 20 anos. Meu depoimento vai principalmente sobre a emoção que foi ver o primeiro filme do Homem-Aranha no cinema. Eu lembro quando eu vi o trailer das Duas Torres, eu fiquei maravilhado com aquela cena, né, do helicóptero parando entre elas. Baixei o trailer em real player, levou várias horas por conta da velocidade da internet na época. Fiquei muito ansioso para ver. E a mesma coisa foi no cinema. Comprei o ingresso para a sessão, fui sozinho. E quando começou o filme, me deu aquela... um nervoso tão grande que eu achei que ia morrer na sala do cinema. Uma falta de ar quando subiu... Quando começou, né, o filme... Aí o rapaz, eu não posso morrer antes de ver esse filme não, pelo amor de Deus. Mas foi maravilhoso. Acho que foi a melhor experiência da minha vida, ter visto aquele filme no cinema. A mesma coisa foi o segundo filme, não com tanta intensidade, mas a cena do trem foi um espetáculo. E ter visto aquela cena do Aranha no trailer, quando... O Octopus joga o carro e ele tá conversando com a Mary Jane, e depois ter visto no cinema Ave Maria. E a mesma coisa no terceiro filme, aquela cena também no trailer do Venom, quando o simbionte desce no Eddie Brock e depois parece que aquela boca do Venom. E depois vê no cinema, mesmo o terceiro filme não sendo tão bom quanto os outros três, mas mesmo assim eu curto bastante. Melhor do que as outras... os outros filmes, e eu prefiro muito, muito mais a trilogia do Raimi. Até olha o hater aí contra mim, esse último filme do Homem-Aranha. Mas um abraço aí a todos e muito obrigado aí por esses anos todos de Tripcast. Abraço. Bom, enfim, o filme é lançado. Foi sucesso praticamente de público e crítica. E daí acho que vale o Magaren também comentar de novo o que ele lembra da época aí, o pessoal falando, que acho que você até já acompanhava fóruns, né, Magaren? Comunidades, assim, no... Já em 2002, já tava começando. Comecei a usar a internet efetivamente em 2000. Eu comprei o computador. Aí, em 2002, o pessoal ficou bem empolgado. Eu lembro que eu fui assistir aí. Quando eu saí do trabalho, nossa, eu já trabalhava na época, eu sou velho. Eu saí do trabalho, eu fui direto pro cinema, assisti, na sexta, era sexta-feira que estreava os filmes. Era sexta? Era sexta, eu acho. Antigamente era sexta e um tempo atrás passou a ser quinta. Assisti na sexta, aí gostei bastante, tipo, aí no domingo, meu irmão e os colegas meus que iriam ver também, aí eu fiz o sacrifício de ir de novo. Vou ter que assistir de novo, vamos lá. Aí eu fui assistir. O pessoal comentou, elogiou bastante. Eu lembro. Foi um frição. Frição, alguém ainda usa essa palavra? Falei com o Sovai. Usa sim. Assim, e eu saí, eu gastei metade do meu salário comprando revista, falando do filme. De vez em quando eu posto foto quando aparece. Eu lembro que na época também tinha muita divulgação desse filme na televisão. Pra quem não sabe, o Homem-Aranha, os desenhos dele passavam no falecido Fox Kids. E lá eles passavam direto comerciais do filme, comerciais de curiosidades com cenas do filme. Eles divulgavam bastante esse desenho na época. Eu lembro. Filme na época. Passaram até para o desenho de novo na grade de programação deles. Tinha um canal, o Wii Entertainment Television, que ele tinha um programa chamado, não era Making Off, era Bastidores, era uma coisa assim, que mostrava sempre o filme de estreia, assim, um pouco depois mostrava um making-off de 30 minutos, programa com várias curiosidades, entrevistas. Aí teve o do Homem-Aranha também, foi legal. Eu acho que esse especial que eles fizeram ficou até como bônus no DVD duplo do primeiro filme. Que é uma versão que é um DVD, que um DVD do Homem-Aranha e o outro do Duende Verde, numa temática assim. Sim, sim. E eu acho que é no do Duende Verde, que é o disco bônus lá, que tem esse especial do canal aí. O DVD do Demolidor lá do Ben Affleck também tem o especial do I lá. Uhum. Eu lembro. É, a percepção que eu tenho assim da época era muito de criança, né? Porque enquanto o Magaren tava lá trabalhando, eu tava na primeira série do ensino fundamental. Esse é o... A lei da vida, né? Uns estavam estudando, uns estavam nascendo, uns estavam trabalhando, uns estavam se aposentando, tipo Mônica. Eu tinha uns 6, 7 anos na época ali, então assim, foi muito por acaso que eu fui no cinema, porque o Homem-Aranha não era um personagem que eu conhecia assim de antes, eu conheci ele no filme. Então sei lá, acho que minha mãe viu, a gente sempre morou perto do shopping aqui, minha mãe viu que tava passando Homem-Aranha, vou lá levar o Maurício pra assistir, pode ser que ele goste, sabe? Mas assim, muito sem compromisso. E acabou que, a partir de então, virou meu personagem favorito até hoje. Até hoje não. Eu gosto desse filme, ele é um dos meus dois preferidos. Sem contar esse último do MCU, o único do MCU que tem, Homem-Aranha. Sem contar esse, ele é um dos meus dois. Eu gosto dos dois. Na verdade, eu gosto dos dois primeiros. Dos três primeiros filmes de cada versão do Homem-Aranha: esse do Sam Raimi, o primeiro do Mark Webb e esse primeiro aqui do John Watts, que saiu ano passado. Mas eu não perdoo ele por uma coisa, porque eu tinha parado de ler os quadrinhos do Homem-Aranha no final dos anos, no começo dos anos 2000, lá quando as revistas passaram de 2 centavos para 100 reais os prêmios, e as revistas estavam chatas. Aí eu parei de ler, eu passei um ano mais ou menos sem ler, um ano, dois anos. Aí quando eu assisti o filme, meio que o meu gosto pelo Homem-Aranha voltou e eu voltei a ler, e eu não perdoo ele até hoje por isso. Reviveu o vício, né? Tava curado, teve que voltar pros quadrinistas anônimos. Hoje eu ignoro tudo isso que eu li depois dessa fase, mas eu voltei a comprar revista por causa desse filme. Ali por 2002 tava numa fase boa, até era o Straczynski com o Romitinha. Era uma fase boa. Tava numa fase boa, tava Mayday enfrentando os vilões. O Straczynski não tinha estragado tudo ainda. Então, mas aí assim, eu lembro que daí saiu o filme e era. Assim, eu tinha dois amigos assim bem próximos na escola lá, que a gente conversava das coisas que a gente gostava junto, né? Como toda criança faz, era Pokémon, era Digimon, as coisas que passava de desenho, assim, na TV. E, cara, assim, a gente ficou meses falando desse filme. Eu lembro que eu desenhava o Homem-Aranha no caderno, tinha um outro amigo meu que desenhava também, sabe? E daí, a partir de um momento, a gente quis comprar os cadernos do Homem-Aranha, né? Que até então tinha um caderno simples, sem estampa nenhuma. Eu lembro que daí, esse caderno simples... uma vez eu achei a matéria lá do Homem-Aranha na revista Veja e tinha foto lá do filme lá, que era um pôster mesmo, que é aquele dele escalando o prédio, assim, vindo na sua direção, e era uma foto que estava ocupando a página inteira, então eu recortei a página e colei assim na capa do caderno, porque daí eu tinha um caderno do Homem-Aranha. Eu acho que eu comprei essa Veja só por causa dessa página. Eu falei que eu comprei tudo que saiu. Na época desse primeiro filme lá, o recreio da minha escola era dominado, a atividade principal era a troca de figurinhas do álbum do primeiro filme. Você quer escalar a parede. Não, o parkour ainda não tinha sido inventado na época. Esse primeiro filme, ele me pega muito no emocional, porque eu fui ver ele por causa do meu pai, né? Meu pai, ele também sempre gostou muito de quadrinho, de desenho e tal. E aí quando ele viu que tinha estreado um filme do Homem-Aranha no cinema, ele juntou a família toda e levou a gente pra ver. Então esse filme, ele me pega muito no emocional, porque eu lembro muito do meu pai levando a gente no cinema, que na época não era uma atividade que a gente podia fazer sempre, então eu lembro muito da gente no cinema, a família toda, vendo o filme do Homem-Aranha, então ele me pega muito no emocional. Na época eu ainda era também muito novo, então não lembro exatamente de como era a história na época. Eu era um pouco mais velho no segundo, então a história do segundo eu lembro bastante, mas esse primeiro ele me pega muito no emocional até hoje. Uhum. Tem isso que o João falou, na época não era, tipo, eu ia falar hoje, mas... Antes da pandemia aqui. E no cinema, se você quiser, tiver dinheiro, você vai todo dia, assim. Na época era um evento, você ir no cinema assistir alguma coisa. Uhum. Tanto que tinha filme que você esperava passar na TV 6 meses, 1 ano, 2 anos pra assistir na TV. Uhum. Não era tão fácil você ir no cinema, assim. E acabou, então, que o filme, pelo menos em questões financeiras, foi um sucesso, né? Que rendeu ali 825 milhões em bilheteria. Eu não estou fazendo a conversão agora porque eu não sou bom com números. E já acho assim que... Eu já fiz a conversão, dá mais de 1 bilhão. Olha aí, então, o primeiro filme do Homem-Aranha que bilionou. Acho que daí, então, grande parte do sucesso dele, além da popularidade do personagem que se sustenta aí praticamente sozinho, né? Mas foram os efeitos especiais aí, que aí sim o pessoal soube fazer bem, né? Já tinha vindo ali tinha uns anos lá que já estavam trabalhando, o cinema trabalhava bastante com o CG, que já tinha evoluído razoavelmente. Desde ali, vamos dizer, Jurassic Park foi realmente o marco na indústria cinematográfica com o CG. E o Exterminador 2. É, que era com o James Cameron, né? Que sim. A gente já comentou aí. Então, assim, mesclando ali o CG com os efeitos práticos, porque ainda assim eles mantinham os efeitos práticos, né? O Peter pulando de um lado pro outro, ele era erguido por um guindaste, basicamente, que daí colocava ele ali do outro lado, né? Então eles mesclaram aí o CG com os efeitos práticos. E deu muito certo. E assim, o roteiro, se for ver, é um roteiro simples, né? Bem, não é nada inovador. É um roteiro padrão. Eu não sei se era visto como padrão ali na época, como de origem de herói, mas hoje, assim, pra gente, é um roteiro padrão, né? E eu não sei pra vocês, mas acho que pelo menos desse primeiro filme, o CG envelheceu um pouquinho mal. Inclusive nas cenas escuras, né? Que normalmente eles não podem disfarçar. Mas aquela cena que o Peter sai, ainda como aranha humana, que ele vai lá vingar o tio Ben e tudo. A hora que ele sobe na parede é muito um bonecão de PlayStation. Não, essa foi a primeira cena. Até que ele sobe na parede, mas a cena quando ele para e olha, a câmera foca nos olhos dele lá. Foi a primeira cena que no cinema eu já vi que. Peraí, tem coisa errada aí. Tô assistindo um filme ou um jogo do PlayStation? Isso infelizmente é uma coisa que sempre com os anos vai se adaptando, vai melhorando, e a gente olha os filmes que passaram pra trás e a gente vê que era o que tinha na época, era a tecnologia que dava pra usar. Não, eu falo que eu vi na época, no cinema. Na época você já sentiu aquela cena estranheza. Específica, o resto não, mas essa cena específica eu já vi que tava meio estranha aí. Uhum. Na época eu acabei não assistindo esse filme no cinema, assim como a Carol, era muito novinho. Os únicos filmes que eu tinha visto no cinema até então era Trapalhão, era Didi o Fantasma Trapalhão, e Trapalhão e a Luz Azul. Que eram bons filmes, os filmes dos Trapalhões eram bons. Não, eram bons sim. Meu primeiro filme no cinema foi Trapalhões também. Só que foi os Heróis Trapalhões lá de 88, 87, sei lá. Só a Carol falou que os pais dela não deixavam ela ir só pra ver a animação. Em 91 ou 92, ela devia ter o quê? Uns 10 ou 11 anos, só peça em matemática. Eu fui assistir Robocop 2 com minha tia. Ah, o 2 eu e meu irmão ainda mais novo. O negócio é o Robocop 1. Não, o 2 é pior. O 2 o cara explode a cabeça do moleque lá, abre o cérebro do vilão e coloca dentro do robô lá. É uma carnificina toda. Eu só queria comentar que acho que esse filme ele fez muito sucesso também na época, porque ao contrário do X-Men, do Blade, eu acho que ele tinha mais apelo pra família, pras crianças também, que era um filme mais colorido. Tinha umas cenas bem violentas, é claro, ainda. Mas ainda assim ele tinha um apelo maior para as crianças. Sim, eu acho que vale muito o uniforme do Homem-Aranha, né? Ele vai tudo muito contra o que estava acontecendo na época. Todo mundo vestindo preto, coisa de cores escuras. E o uniforme do Homem-Aranha não tem como você botar ele de preto. Até tem, né? No terceiro filme. Mas o uniforme clássico dele, vermelho e azul, ele é muito icônico no cinema. O Sam Raimi ele não teve medo de ser fantasioso no quesito visual, né, do negócio. Uhum. O Homem-Aranha tá lá com a roupa toda colorida, o Duende Verde também é. Apesar do background da roupa ali ser militar, mas ainda é uma coisa mais fantasiosa, bem colorida também. Um verde brilhante. Ele não teve vergonha assim, de mostrar que aquilo é um filme de quadrinhos. E eu acho que muita coisa das coisas boas do filme vem por esse lado do Sam Raimi ser fã, assim mesmo, né? De ele saber o que significa o personagem e querer traduzir isso de alguma forma pra tela, né? Porque. Numa primeira vista, você olha ali e encara só como um filme de herói, principalmente se você conhece o Homem-Aranha. Essa é a história básica do Homem-Aranha e acabou, né? Mas você pode tirar algumas interpretações ali, por exemplo, a história do Peter ali contada nesse primeiro filme é uma história sobre a passagem da adolescência, né? Então, já foram feitas várias dessas comparações, mas aquela cena dele no quarto soltando a teia sozinha pode ser associada com... outras coisas que acontecem com o seu corpo na puberdade. Também Bob e uma meleca branca. E enfim, né, mostra essa passagem aí da adolescência para o jovem adulto, que muitas vezes é um processo assustador para alguns, acontecem perdas no caminho, mas enfim, né, eu acho que essa é uma das interpretações que a gente pode tirar aí do filme, né, não sei se vocês têm essa visão também. É assim, agora depois de mais velho também, eu encaro esse primeiro filme, depois de reassistir várias e várias vezes também, como não interpretação, mas uma passagem pelo luto, né? Porque ele tem toda essa história da perda do tio e ele não saber lidar com isso. Ele fica com muita raiva, depois ele tem que entender que isso aconteceu, e até ele ir no enterro do tio, depois ele visitar a lápide. Tem toda essa passagem do luto e da aceitação. Ele reconhecendo que o tio dele foi o pai, né? Dele. Isso, no começo exato. Do filme fala, você não é meu pai, não faz esse papel, e no final do filme, não, eu tive um pai, o nome dele é Ben Parker. Esse fechamento de arco é muito bonito, cara. E é um filme, assim, que desde que lançou ele me acompanhou pela vida inteira, sabe? Um dos filmes que eu com certeza mais assisti na vida. E é legal como em cada fase da vida ele bate na gente, assim, de um jeito diferente, né? Então, o Maurício, ali de 7 anos, que assistia o filme na fita VHS pirateada, ele curtia o filme de um jeito, e hoje eu, com 27, curto o filme de um outro jeito, com uma outra visão, assim, além do fator nostálgico também, que ele traz uma boa lembrança de uma época boa ali. Mas enfim... É preciso muita nostalgia pra conseguir engolir aquelas cenas de diálogos românticos do filme, que elas são pra caralho também. Até em vídeo eu fico falando no mudo. Fiquei até meia hora falando. Enfim, não que a gente esteja... O Maurício falou aí da pirataria, não que a gente esteja apoiando. Incentivando. Incentivando. Porém, contudo, entretanto, todavia, esse filme do Homem-Aranha, depois de eu ter assistido essas duas vezes no cinema, mais ou menos um mês depois, parecia uma versão alternativa de CD-ROMs a conseguir. Meu Deus, relaxa. Tirando o filme do Mortal Kombat, que é o meu recorde de filme mais assistido em pouco tempo, que eu assisti ele 17 vezes em um final de semana. Meu Deus. O primeiro filme do Mortal Kombat, esse filme do Homem-Aranha foi o que eu mais assisti. Eu assistia praticamente ele todo dia, assim. E ele também foi uma primeira coisa minha. Eu desliguei a câmera agora um pouquinho, porque eu fui buscar isso aqui. Foi o primeiro DVD que eu tive. Que eu comprei. Ah, legal. Eu tenho esse DVD, hein? Eu comprei. Eu tenho essa edição. Nem tinha DVD, aparelho de DVD aí na época, mas minha namorada na época me deu esse DVD aqui. É o DVD que o Maurício estava falando aí, que tem o Duende Verde, que tem o Aranha e tem o Duende Verde, né? Uhum. Eita, cadê? Aqui. Tem aqui o negócio do Wii. Não, é o especial, é da HBO, não é do Wii, não, Maurício. Ah, tá. Da HBO. O do Wii, cara, é o do Demolidor. Esse DVD, questão de extras, assim, ele é excelente. Eu não sei outras versões aí que. Ele tem extras até escondidos. Não, tem os extras escondidos, e assim, tanto os extras dos filmes são muito legais, mas assim, principalmente os extras que mostravam ali o material original dos quadrinhos foram os responsáveis daí pra eu realmente começar a ir atrás dos quadrinhos e montar uma coleção. Sim. Tem uma parte aí desse segundo DVD que ele mostra vários quadrinhos, assim, resumindo, aqui desde os também. Anos 60. Spider-Man é um especial do Entertainment Television. Tem aqui também. Ah, viu? Minha memória não falha muito. E, cara, daí essa parte dos extras contando dos quadrinhos, ficha dos vilões, foi muito assim, o meu primeiro contato com muita coisa do universo do Homem-Aranha. Foi os arquivos, as histórias em quadrinhos do Homem-Aranha. É isso aí mesmo. Foi pra mim a expansão, assim, do universo do Homem-Aranha. E foi quando eu comecei a correr atrás. Tipo, eu quero ler essas histórias também, sabe? Onde que eu consigo isso? E daí eu descobri o Sebo. E daí, nossa, daí foi uma loucura. E como se ele não passasse esse aqui, que tem um zilhão de extra, depois eles ainda lançaram aquele triplo, que tem um disco a mais só de extra também. Ah, esse nossa, triplo eu lembro disso. Eu nunca tive, mas eu lembro desses DVDs. Um disco só de extra. Enfim, daí o filme saiu, então, e daí começa aquele impacto dele na indústria, né? Tem gente que corre atrás de gibi, como o Magaren fez ali pra consumir um pouco mais do personagem. Teve o jogo do filme também, que fez muito sucesso ali na época. Ele basicamente era uma versão remasterizada dos jogos de Play 1, que era aquela mesma dinâmica lá do Homem-Aranha soltando teia no céu. Era bem parecido ali com o que a gente já tinha visto no Play 1. Mas ali adaptando a história do filme com algumas atualizações que o Play 2 já permitia. Fran, se você não viu, você vai ver ele agora. Tá aqui. Vou lá buscar. Ah, sim. Tem o mesmo DVD, exatamente, o DVD duplo, que é sem a luva lá. Uhum. Opa, esse aqui. deu aquele mesmo DVD. Tem esse daqui, que é filme de extra, que é só com extra. Caramba. DVD triplo. Aí na época também teve o desenho Homem-Aranha, nova série animada, né? Sim. O Homem-Aranha, a série, que passava na Nickelodeon. E era uma continuação desses filmes, de certa forma. Então, eu falei, era comum essas séries serem continuações dos filmes. O filme fazia um sucesso, eles tinham séries, faziam séries, tinha vários filmes assim. É, continuou e não continuou, né? Nos anos 80 depois... tinha até umas coisas meio estranhas, tipo os filmes Rambo, que ele explodiu o pessoal pra todo lado e teve um desenho animado do Rambo, por exemplo. É, só que ao contrário do que acontecia nos anos 80, o desenho do Homem-Aranha era mais violento que os filmes do Homem-Aranha. Aquele desenho dos anos 2000, ele era violentado pra caralho. Uhum, sim. Vocês estão falando da nova série animada? Isso, o Homem-Aranha 3D. Eu odeio essa série. Eu adoro essa série. Eu acho ela horrorosa. Eu não consigo assistir ela até hoje porque eu acho. Eu gosto muito do visual dela. A única coisa que eu não gostei daquele desenho foi que eles mataram o lagarto no episódio que ele aparece. Ele é um dos meus vilões prediletos, eles mataram ele. E o episódio dele é bom pra caramba também. Sim, é muito bom o episódio. É um dos que eu mais gostava de assistir. É um episódio que tem um puta clima de terror, que o lagarto ele só aparece no final mesmo. No começo é só ele matando gente, aparecendo no canto da tela. Era bem assustador. É, enfim, teremos essa... Em breve teremos essa série comentada no Trip View mais próximo de você. Certo, João? Você vai participar também. Participação, João. É trabalho, né? E, enfim, daí com o sucesso, nossa, né? E o mercado de filme de herói reaquecido. Agora que eu tô pessoal vendo. Pessoal, agora tem um. Não sei se vai dar pra ler, mas tem um. O Ben-Aranha ali. O Ben-Aranha? Onde? Embaixo. E também nos bastidores de O Ben-Aranha. Embaixo. O Ben-Aranha. Ah, é a versão do... O tio Ben que virou aranha. Não, eu ia falar o Tobey Maguire, não. O Andrew Garfield, quando tá com o nariz entupido lá, que ele chega na... É, o Ben-Aranha. Eu sou o Ben-Aranha. É o Homem-Aranha bem amado. Olá, eu sou a Carol Lima. Caraca, 20 anos, hein? É, a trilogia do Sam Raimi é uma velha amiga agora. E caraca, é muito complicado falar tão brevemente do porquê que essa trilogia dele é tão importante. Não só na minha vida, mas na vida de muitas pessoas. Mas pra mim, eu acho que o momento da trilogia como um todo que mudou tudo pra mim foi o discurso da Tia May no Homem-Aranha 2. Que ela fala que existe um herói dentro de cada um de nós. E aquilo ali, pra mim, com 8 anos de idade, foi uma mensagem muito poderosa. E foi ali que eu entendi o poder do Homem-Aranha, o poder da figura do Homem-Aranha. Ele representa todos nós. Então, se fosse pra resumir, seria o discurso da Tia May. Foi o discurso da Tia May que me fez amar o personagem. Eu já gostava, mas com a trilogia do Homem-Aranha, eu amei, comecei a amar. Olá. Eu sou o Leandro Reis. Então, sobre a trilogia, o que eu posso falar que é um marco, assim, pra mim, pra, como fã do personagem, que até então eu tinha algo que era só meu e alguns poucos colegas, e quando chegou no cinema foi aquele boom, eu vi as reportagens na Globo e em outros canais, dizendo, atualizando, né, sobre a bilheteria, milhões e milhões, eu vi o quão grande o personagem era, né? Eu já sabia, mas aquilo só fez aumentar ainda mais. Eu tenho lembranças boas, como eu indo no shopping e vendo o pôster, né? Que é o Homem-Aranha assim, espelhado no prédio. E foi uma ótima, assim, a representação do personagem. Com algumas mudanças, é claro, mas pra mim é algo assim que marcou época. E é importante até hoje. O primeiro muito pelo Tobey, que é uma aranha mais introvertida, assim. Não muito, até um pouco diferente da HQ, mas eu consigo me ver nele. O dois muito pelo Dr. Octopus. Pra mim foi a melhor representação do personagem, assim, até hoje é icônico, os tentáculos e tal, e tem a melhor cena de luta até hoje, o filme tem 20 anos e tá aí, que eu sempre que eu vejo acabo me influenciando muito. E o 3 é o Venom, o 3 deu aquela decaída, mas o Venom é um personagem que eu gosto pra caramba, e o uniforme do Homem-Aranha com a roupa preta é muito icônico, ficou bonito de qualquer forma. Enfim, em suma é isso. Pra mim é um marco pro personagem, assim. e mostra a força dele para pro mundo, né? E pros fãs. Enfim, então passou daí o primeiro filme, né? Foi o sucesso em tudo que podia ser um sucesso. Tchau, pessoal. O mercado de filme de herói já estava reaquecido aí e começou as expectativas para um segundo filme, né? Que a princípio a indústria funcionava de jeitos diferentes naquela época, mas se for ver, o primeiro filme ele não deixa muita ponta solta, né? Ele meio que se fecha sozinho ali. Mas, como tinha muita história para contar ainda, foi anunciado Homem-Aranha 2, né? Isso é engraçado a diferença de antigamente pra hoje, né? Porque você lançava o filme e não sabia se ia ter um segundo. Hoje em dia as pessoas lançam um filme já certo de que vai ter um 2 e 3. É, hoje eles, na época hoje a gente eles não já sabia lançam que ia ter mais. Pensando numa trilogia. No mínimo, né? Porque eu acompanho lá um pouco de Harry Potter, essas coisas, e quando lançou Animais Fantásticos, o primeiro filme eles falaram, então, esse aqui é o primeiro de 5. Eles não sabiam nem se estava fazendo sucesso o negócio. E parece que não tá mesmo, né? O terceiro filme tá tendo uma bilheteria sofrida. Mas... Aí começou, então, né? Os preparativos pro segundo filme. Tinha muita expectativa de ser o Octopus, né? Porque era a ideia inicial do primeiro filme ser o Dr. Octopus. Tanto que nesse especial da... Era o Duende Verde DVD, e o Octopus, aí, né? É o Duende Verde no papel do Electro, do James Cameron. E o Dr. Octopus no papel do Homem-Areia, do James Cameron. Nesse especial aí que tem no DVD que o Magaren tava mostrando, tem várias entrevistas com fãs ali, todos eles falam, nossa, que eu tô muito animado pra ver esse filme, quero ver o Dr. Octopus, que é meu vilão favorito, né? E ele teve que esperar mais um pouco. E detalhe que essa coisa da confirmação do filme foi bem corrida, porque o Sam Raimi não teve nem uma semana, um dia de folga entre o primeiro filme e o segundo. Ele terminou a divulgação do primeiro filme e já teve que correr pro estúdio pra trabalhar no segundo. Foi bem trabalhoso, porque eles tiveram que reescrever o roteiro muitas vezes, tiveram que trabalhar com arte conceitual, escalação de elenco, tudo sem roteiro. A primeira, como eu citei lá, a primeira cena do filme, que é aquela cena do hospital do Dr. Octopus, ela foi filmada antes mesmo do roteiro estar pronto. E se for ver, foi um negócio bem rápido mesmo, né? Porque o primeiro saiu em 2002 e esse já tava saindo, já saiu ali por 2004. É, numa época que a gente não tinha essa linha de produção que a Marvel tem hoje, os caras, que nem se falou mesmo, os caras realmente não tiveram férias ali, né? Mas enfim, tava tendo daí as expectativas, ia ter o retorno do elenco. Quase não teve o Tobey Maguire de volta, né? Porque ele sofreu um acidente lá caindo do cavalo. O Tobey Maguire, essa dor crônica das costas, virou até piada lá no longe do Sem Volta Pra Casa. Pois é. Eu lembro quando apareceu na internet essa imagem aqui. Essa imagem aí foi a primeira imagem divulgada do filme. Não tinha nada do filme, apareceu ela. Eu lembro que foi o pessoal, ué, meu Deus, Dr. Octopus, finalmente. Detalhe que a gente comentou que o primeiro filme não teve muita influência Matrix na época, mas o segundo teve uma influência óbvia. Cara, eu acho ainda que o primeiro teve bastante influência de Matrix, viu? Principalmente na cena de ação, ali. Tanto que eu acabei não comentando, né? A gente falou meio rapidamente sobre a influência de Matrix nas coisas. Os trailers do primeiro filme, eles eram divulgados com uma trilha que lembrava muito a do Matrix também, né? Que era tipo uma batida de bateria eletrônica, alguma coisa que não tinha nada a ver com as músicas que eram utilizadas na trilha sonora do filme. A trilha sonora dos filmes era o Danny Elfman, né? Era algo tipo mais heróico, mais classicão de cinema. Ele é heróico, mas ele, ao mesmo tempo, ele carrega alguma coisinha assim de suspense na trilha sonora dele, principalmente naquela de abertura, que eu também acho que combina muito com o Homem-Aranha, tipo, dele ser esse personagem que é um pouquinho assim, misterioso, sabe? Porque tem esse background dele, o público não sabe quem que ele é, não sabe muito bem qual que é a dele, então acho que combina bastante ali com o... Ele foi o primeiro super-herói que usava uma fantasia que cobria todo o corpo, né? Ele parecia quase um super-vilão pra galera que viu ele lá na Amazing Fantasy. Eu ia comentar justamente isso que a Carol mandou aqui nos comentários, né? O Tobey Maguire machucado. Quase foi o Jake Gyllenhaal como Peter Parker no segundo filme, né? Que na época era o namorado da Kirsten Dunst. Então o mistério quase foi o Homem-Aranha aí, né? Ah, uma coisa que ele faz sempre. Pois é. Ele nem sabia disso. A gente acabou de comentar no Classic uma história lá que é ele passando o bastão pra outra pessoa fingir ser o Homem-Aranha. E daí, mais uma vez. Aí veio o primeiro trailer também. Eu lembro do primeiro trailer. Falar, na época não tinha YouTube. O YouTube acho que ia surgir no final de 2000, no começo de 2005, sei lá. Os filmes eram lançados num site aleatório em vídeos, QuickTime, etc. Eu lembro que eu demorei um século pra baixar o filme. Nossa, QuickTime era foda. Eu baixei. Na época eu tinha um blog que eu fazia. Eu escrevia lá. Eu postei imagem do trailer. E o primeiro trailer, corroborando a minha versão do que são esses filmes, já era a cena lá do Peter e a Mary Jane no café lá. Oh, você me ama? Sim, eu te amo. Você me ama? Sim, eu te amo. Você me ama? Sim, eu te amo. Você me ama? Sim, eu te amo. 3 horas depois, aí, faltando 20 segundos pra terminar o trailer, começava a explosão. Aí acabou. A cena, na verdade, era assim. Trailer. Você me ama? Sim, eu te amo. Você me ama? Sim, eu te amo. Você me ama? Não, eu não te amo. Aí joga um carro nele, aparece o carro voando, aí começa a aparecer várias cenas rápidas do filme, um monte de coisa, e Homem-Aranha 2. Desse primeiro trailer eu não lembro muito, mas eu lembro mais do segundo trailer, que tinha muito mais ação. Uma cena que me marcou foi aquela do Homem-Aranha usando as teias pra desviar dos carros. Ah, sim, que ele tá sendo arrastado, né? Oh, esses dois primeiros filmes, eu acho que por eu usar muito pouco a internet na época, eu era muito novo, eu não lembro de ver coisas prévias assim dele, sabe? Não lembro de ver trailer, não lembro de ver imagem, divulgação, nada. Então, assim, essa parte pra mim é uma área escura. Eu só lembro de ver no cinema. Como eu era novo, eu não lembro de trailers e tal. Eu só lembro de ir ao cinema e ver o filme que tava passando. Uhum. De descobrir que tinha um filme na hora que a gente tava no cinema. Ah, sim. Sim. Nessa época eu já tinha começado a ir pro cinema pra assistir coisas além de Trapalhões. Eu acho que eu. Não sei se foi na época, mas eu devo ter visto o trailer do Homem-Aranha assistindo o filme do Hulk, então, de 2003. Que foi um dos poucos filmes que eu assisti no cinema na época. Uhum. E daí, assim como o anterior, o filme foi lançado também e também foi um sucesso. Dessa vez mais, né? Porque eles estavam com efeitos especiais melhorados. Eu acho que os efeitos especiais desse filme envelheceram muito bem, por sinal. Eu ia falar isso agora, eles envelheceram muito melhor do que o primeiro filme. Convence até hoje. Sam Raimi inventou o que ele chama de câmera aranha, né? A Spider-Cam pra fazer umas tomadas aéreas ali. Até hoje é usado em transmissão de futebol, assim, tem umas câmeras. Eles colocam. Sam Raimi, desde Evil Dead, inventando câmeras, né? Pra quem não sabe, ele inventou também um tipo de câmera no primeiro Evil Dead, aquela câmera que passa voando pelo cenário. E essa câmera, depois de um tempo, ela ficou icônica, né? O pessoal de outros filmes começaram a usar esse estilo de câmera também pra outras coisas. O Sam Raimi, ele é um diretor bem louco. Ele usa uns ângulos de câmera bem malucos, e isso marcou muito. Não só os filmes dele, mas especialmente esses do Homem-Aranha. Eu acho que, assim, outros filmes do Homem-Aranha, eles não me pegaram tão bem, porque eles não tinham essa direção maluca dele. Maluca, eu acho assim, em questão assim de tomadas, assim, enquadramentos, assim, ele é excelente, cara. Porque uma coisa assim, que eu critico um pouco nos filmes mais novos, desde o Mark Webb até agora do MCU, quando o Homem-Aranha se balança na cidade, a câmera praticamente acompanha ele e o fundo são os prédios em borrão. O Sam Raimi, ele pega assim, ele foca assim o enquadramento e fica parado no lugar. Aí você vê o Homem-Aranha vindo desde lá de trás, assim, sim, os prédios, passa, assim, no cenário, sabe? O Homem-Aranha, ele faz parte ali do cenário, sabe? E isso eu acho, além de eu achar muito bonito, eu acho que valoriza bastante ali a questão da cidade, que Nova York acaba sendo também um personagem ali nas histórias do Homem-Aranha. Eu acho que isso é muito quadrinho, cara, porque o quadrinho, se for ver, é isso, né? O cenário estático ali parado, com o personagem fazendo parte ali da cena, né? Tanto que tem vários quadrinhos que eu chamo, que eu falo, eu sempre nos Trip View, eu gosto quando aparece, que é aquele quadrinho, é um quadrinho que tem vários Homens-Aranhazinhos que vai seguindo o caminho dele, tipo, no quadrinho. Sim, sim. Fazendo a sombra. Pra mim, esses Homem-Aranha do Sam Raimi, eles são pra Marvel, que foi os Batman do Tim Burton pra DC, porque também. Eu acho que esses Batman e o Superman do Christopher Reeve teve muita inspiração nesses filmes do Homem-Aranha também. Eu acho que vale a pena comentar. O segundo filme, o roteiro é praticamente o mesmo do Superman 2. Se você parar pra pensar. Eu não lembro direito do Superman 2, mas eu sei que tem Superman, trem. O Superman, ele também desiste de ser o Superman por causa da namorada. Até aí? É, o Magaren tem essa crítica aí com o romance nos filmes, mas eu não acho que é totalmente negativo. Eu acho que para algumas coisas acaba sendo a saída mais fácil, que é a saída mais popular, vamos dizer assim, porque essa coisa do romance acaba sendo também um recurso para atrair público. Mas, cara, se parar pra pensar, você pega as histórias do Homem-Aranha dos anos 70, é sempre um novelão, sabe? Ah, você pega pra reler a fase do... Principalmente a fase do John Romita. O Romita que vale, no caso. Que é basicamente uma novela mexicana. Que era a arte. Alguém, blá, blá, blá. Era arte, como o pessoal falou. Eu não sei se vocês conhecem lá, a Turma da Mônica americana, o Art, era basicamente a mesma coisa. O Peter era o Art, a Beth era a Gwen Stacy e a Mary Jane era a Verônica. Sim, tem esses casalzinhos aí, mas... Acho que então assim, já me incomodou mais, hoje não me incomoda tanto essa questão aí do romance. Eu acho que eu fico muito... romance hoje em dia por influência desses filmes. Eu acho que os romances desse filme eles me pegaram muito. Na época, a parte do romance não me incomodava. Até hoje não me incomoda. Eu consigo fazer essa distinção de que o filme tem a parte da ação maneira com o Octopus e tem a parte melodramática do Peter com a Mary Jane. Então eu acho ok. Eu não fico incomodado que nem o Magari. Meu problema é que tudo gira em torno. Nos três filmes, ele só vai atrás do vilão. Ele tem uma batalha aleatória contra os vilões, porque ele tá no lugar errado na hora errada. Tipo, com o Duende Verde ele tem a batalha no festival lá, porque ele tá lá e ele luta com o vilão. Com o Octopus ele tem a batalha no banco porque ele tá lá. Mas não é que ele vai atrás do vilão. Ele só vai atrás do vilão. Mas o Magaren, a hora que ele entra no prédio em chamas, sem poderes, não, o Mary Jane não tá lá pra acessar. Não, aí é o primeiro filme. No primeiro filme. Eu tô falando do segundo. Ele entra no prédio em chamas sem poderes. Ele salva a criancinha lá. Pra ser salvo da criancinha lá. A Mary Jane não tá lá pra ser salva. Eu ia comentar que no primeiro filme ainda tem a cena dele patrulhando a cidade encontrando o prédio em chamas, né? É que ali era a Xaxã. Salva. Assim como o primeiro, acho que a gente pode falar de algumas... experiências pessoais aí com esse filme. Eu vou bater naquela tecla de novo que eu falei, que quando você é mais novo, você assiste só mais um filme do Homem-Aranha, e ainda assim é muito legal, mas conforme você vai crescendo, você vai percebendo outras nuances. E para mim esse filme é basicamente também, ele fala sobre aquela questão da saúde mental, depressão, burnout, porque é o Peter não sabendo lidar com os diversos aspectos da vida dele. Ele tá querendo fazer tudo ao mesmo tempo, até que ele... o corpo dele surta, né? Acho que essa questão da falta de poder se pode associar com aquela questão assim, quando as pessoas têm alguma depressão ou burnout, elas ficam tão exaustas que meio que não conseguem fazer mais nada. Eu acho não que não é depressão, focar. É mais estresse mesmo. É o estresse da... O primeiro filme foi o jovem entrando na vida adulta. Esse segundo filme é o choque da vida adulta no jovem. Pois é. Se vocês fizeram relação no primeiro lá com coisas da adolescência, com mudanças, com líquidos brancos, esse daqui você pode também fazer referência a alguma coisa que só se cura com algumas pílulas azuis. Tem isso também. Pode considerar assim. Que faz parte desses quadros que eu falei aí, né? Mas isso que você falou, Maurício, é importante, porque na época que eu vi esse filme, na primeira, na segunda vez, eu não entendia por que, que o Peter Real do nada ficava sem poderes. E aí, depois de velho, assistindo de novo, é uma parada que clica na gente, né? Tipo, o corpo dele tá num estresse tão, tão alto que parou de responder, que é uma parada que acontece realmente na vida real. Sim. E tem uma coisa, porque nos quadrinhos isso dele ficar sem teia, no meio de um pulo, é até relativamente comum, né? Que ele tem que recarregar direto. No filme não tinha isso, porque saiu do corpo dele. Tiveram que usar alguma coisa pra ele desistir. Ah, até nos quadrinhos tem várias histórias que ele desiste de ser Homem-Aranha, a própria Homem-Aranha nunca mais lá. É muito por causa disso. Ele, cansei, eu faço tudo e ninguém reconhece. Dane-se o mundo quando me chama Raimundo, jogar a roupa longe e vai embora. Na caída entre os mortos do Mark Miller, eles até brincam com isso, que é mais gente. Que a Mary Jane fala pra tia May que de tempos em tempos ele chega no momento que ele vai querer desistir de ter um Homem-Aranha. E já que a gente tá falando do Sam Raimi, ele está em voga agora. Esse filme foi a primeira vez que citaram o Doutor Estranho no cinema. Ah, é verdade. A famosa frase do Doutor Estranho é bom, mas já tem. O Sam Raimi, ele é grande fã do Steve Ditko, pelo visto, porque ele também já falou em entrevista que, ele, que o Doutor Estranho é um dos 5 personagens prediletos dele. E a gente tava falando da direção do, do Sam Raimi, né? Saiu essa semana aí um trecho, acho que de um minuto e pouquinho lá da, de uma luta que vai acontecer em Nova York. E, cara, eu não sei explicar, mas é um negócio tão Homem-Aranha 2, as tomadas que tá tendo ali na, nas cenas, que eu lembro que eu mandei pro meu irmão ali, encaminhei pra ele lá o vídeo e falei assim, cara, isso é Homem-Aranha 2 de um jeito que eu não sei explicar, mas tá ali a assinatura visual do Sam Raimi ali. A gente brinca no Sleep View, que o Dr. Stanley também faz a... É, os óculos focos ali com as mãozinhas de rock and roll. Mas então, quando lançou esse filme, eu também fui... Eu saí do trabalho pra assistir. Só que diferente do outro, que eu fui quase à noite. Tarde à noite. Esse aqui eu trabalhava até... Eu saí acho que 2 horas. Eu fui direto pro cinema. Na época que o shopping aqui perto de casa ainda passava filmes legendados. Ah, bons tempos aqueles. Eu não precisava cruzar a cidade pra ir assistir filme. E eu fui assistir à tarde. Filme... Depois eu assisti de novo no cinema. Os 3 filmes do Homem-Aranha aí do Sam Raimi eu assisti 2 vezes no cinema, cara. O Homem-Aranha 2 foi o primeiro filme do Homem-Aranha que eu assisti no cinema e pra mim ele é o auge da minha infância. E depois dela foi só ladeira abaixo. O auge da infância foi em 2004. Foi quando eu comecei a entrar na adolescência. Aí a ladeira abaixo mesmo. É a adolescência. É, bom, e daí foi sucesso de novo, né? E deixou só pegar aqui. Isso, fez 789 milhões em bilheteria, que com a correção fica quanto, Gustavo? Fica quase 1 bilhão. Ficou um pouco menos, mas é quase. Bilhão! Como diria o Dr. Evil. É, eu acho bem irônico isso. O Homem-Aranha 2, pra mim, é o melhor filme da trilogia e ele foi o que teve a bilheteria mais baixa, né? Assim, foi uma bilheteria muito alta na época. O primeiro tem aquele ar de novidade, né? É. Mas... O segundo realmente fica essa questão aí do porquê. É, aí no terceiro filme dá uma aumentada na bilheteria de novo, né? Uhum. Eu acho que no segundo foi bem no auge do DVD mesmo. O pessoal falou, eu espero o DVD. Tava tudo saindo. Não, na época... Tinha muito do... uma coisa que tava muito em alta na época também era... Já teve lá em 2002, como eu acabei de falar, mas os DVDs piratas também. Eu lembro que depois eu também consegui uma versão alternativa desse Homem-Aranha 2 aí. Eu lembro até hoje que o filme era em ângulo, assim, o cara que filmou com a câmera em ângulo. Detalhe que esses filmes, eles saíram numa época que os Estados Unidos, eles ainda não focavam muito no mercado internacional. Então, assim, essa bilheteria que a gente tá falando do Homem-Aranha não foi como hoje em dia, que é metade Estados Unidos, metade resto do mundo. Foi 90% Estados Unidos e uns 10% resto do mundo. Se tivesse se eles tivessem se concentrado no mercado internacional na época, como eles se concentram hoje, vai saber tanto que esse filme não teria pedido dinheiro. Antes de comentar a repercussão do filme e tudo, vale lembrar da... Pra mim, pelo menos, esse filme tem a melhor sequência de filme do Homem-Aranha e, quiçá, esse filme de herói, que é o momento que ele recupera a fantasia dele lá no escritório do Jameson até a cena final ali do trem, cara. Acho que são minutos, assim, catárticos em questão de ação e o quanto essa sequência representa ali todos os personagens envolvidos. O Jameson, que uma hora tava assim, realmente, ele era um herói, ele era um ladrão, né? Acho que aquilo representa demais o Jameson. O Homem-Aranha voltando ali, dando a volta por cima da situação que ele tava, também representa muito o herói. O Octopus, que é esse cara que não liga pra ninguém que tá na frente dele, do objetivo dele, que daí ele coloca as pessoas do trem em risco, puramente porque sim, né, só pra poder atrair o Homem-Aranha pra armadilha, ele conseguiu o que ele precisa. Então, cara, assim, de verdade, acho que pra mim, eu sinto dificuldade de escrever em palavras pra mim o que essa cena significa, mas acho que em questão, assim, desses filmes de ação, principalmente focado agora no mercado de filmes de heróis, de quadrinhos, assim, é a melhor sequência pra mim, cara, superando tranquilamente a batalha final de Ultimato lá, porque é muito fácil ser foda quando tem muitos heróis ali na tela, sabe? Mas se carregar isso com somente 2 personagens, um herói e um vilão, eu acho que é muito mais complexo, tem muito mais mérito envolvido daí. E essa luta do trem ainda tem essa versão aqui, que é a 2.1. Ah, é, a 2.1. Uhum. Tem umas ceninhas a mais do trem. É. O Homem-Aranha tem a famosa cena do Jameson com o uniforme do Homem-Aranha. Sim. É, detalhe que esse filme ele é tão foi tão marcante na época quanto ele é marcante hoje, porque tem muita gente que considera que o ápice dos filmes de super-herói foi Homem-Aranha 2 e O Cavaleiro das Trevas. Pra eles, sim, esses são os filmes de herói definitivo. O ídolo do Maurício aí, o Inominável, no Homem-Aranha 2, no DVD, tem uma... Ele aparece numa entrevista lá, ele fala que se ele tivesse escrito o filme, o Dr. Octopus seria jovem e namoraria a Mary Jane. Olha, essa foi uma das versões do roteiro que o pessoal de Smallville tinha escrito. Não precisa nem dizer que isso foi um dos grandes culpados do atraso do roteiro do filme. É, incrivelmente, depois desse filme 2, a gente tem as influências que ele trouxe depois, né? Porque nos quadrinhos teve toda uma reformulação do Dr. Octopus. Dr. Octopus, sim, passou a usar a roupa do filme, ele ficou um pouco mais jovem. Isso acontece sempre. No primeiro filme, o Aranha já passou a teia orgânica também. Nos quadrinhos. É, primeiro horrível ele da passou rainha, né? Até essa teia, é. Isso, né? O Dr. Octopus começou a vestir aquele sobretudo verde lá, que uma gola, sim, que cobria a boca. Ah. Sim. É, e a gente comentou antes da série animada, que era uma continuação do primeiro filme, e esse segundo ignora completamente a série animada, né? É por outra ela vai pra um... É que não era continuação, eles faziam a série animada, era outro estúdio, era outra coisa. Sim, sim, sim. Não, mas tudo. Ela surgiu como sendo a continuação daquele universo Sam Raimi, mas aqui é completamente, sim, ignorado, né? Mas vale lembrar que junto com esse filme saiu outra revolução, só que daí na mídia videogame, né? Que foi o jogo do Homem-Aranha 2 pra PlayStation. Pois é. Que era o Homem-Aranha... O Homem-Aranha em mundo aberto com o balanço de teia mais realista, né? Porque não o primeiro já tinha sido um jogo bom, assim. Tanto que no DVD aqui tem demo. Eu não lembro qual é DVD-ROM. Você baixa, você coloca o DVD no... Na época que tinha DVD-ROM na... CD-ROM no DVD. Coloca e tem o demo do jogo, uhum, etc. No primeiro filme, no DVD do primeiro filme. É, mas como eu falei, ele veio muito na sombra ainda dos jogos de Play 1, né? Ah, sim, quase a mesma mecânica. É. Eu não tinha o jogo do Homem-Aranha 2 de PlayStation 2, mas eu tinha o jogo de PSP. E ainda por cima veio com uma fitinha que era o filme do Homem-Aranha. Só que eu tinha comprado, ela foi trazida dos Estados Unidos legalmente. Então, eu normalmente eu pegava ela pra assistir o filme do Homem-Aranha 2, mas eu assistia só as cenas, eu não entendia nada dos diálogos em inglês. É, eu não sei como é a versão de PSP, mas a versão que eu tinha era bem triste, porque era a versão de PC, que é um jogo muito infantil. Não, é um porte ruim. A de PS2, ela não tinha o mundo aberto, ela ainda era fases fechadas. Vilões. Ah, PSP, no... né? É, PSP. Tinha o Abutre e o Mistério ficava gigante também. É uma cena no museu bem diferente. Era uma missão no museu, não era aquela do Mistério Fraude mesmo, fazendo, uhum, um monte de missões pela cidade. Era mais o Homem-Aranha de PlayStation, o Homem-Aranha 1 mesmo de PlayStation. Ô, Gustavo, vê esse comentário da Carol aí que acho que vai ser importante pra você, hein? Essa edição é rara, só as primeiras tiragens do PSP vinham com o filme. Sim, eu acho que ela ainda tá comigo intacta. Guarde bem. E então é isso, né? Foi sucesso o filme, foi sucesso o jogo, todo mundo falando que era GTA, só que com Homem-Aranha, né? Essa era a descrição que o pessoal falou. Mas não, tipo... não sei. É tipo GTA, só que com Homem-Aranha. Já tinha GTA? Já tinha GTA na época, né? Não, tinha, mas era o GTA visto de cima, não era? Não sei se era. Não, acho que já era os de Play 2 mesmo. Já? É, era o GTA. Não sei qual. Isso. Acho que era Vice City, não era? É, então, não sei qual, porque tinha o Liberty City, o Vice City e o San Andreas. Algum desses três era. Eu acho que era o Liberty City, eu lembro, que era na época uma das diversões da molecada, era ir pra casa dos outros que tem esse jogo. Pra não jogar o jogo, só ficar voando lá. É, o Vice City é de 2002. É, então, já tinha isso aí mesmo, então, uhum, servia aí como comparação. E vale o destaque, além do gráfico mais realista, né, que a gente tinha, uhum, na época, era o gráfico realista, a física do jogo era mais realista também, e vale o destaque pras missões de entrega de pizza. Alguém aqui comentou que era o melhor simulador de... Aqui, o Marcos Paulo falou: o melhor simulador da vida de um entregador de pizza. Aqui é o Matheus Marques, do grupo de Whats do Aracnofan. E falar a respeito da importância desse filme em um minuto só é um pouco difícil, então vou tentar resumir. Esse primeiro filme do Homem-Aranha, particularmente para mim, foi um filme que abriu a porta, né, para conhecer o personagem. E é um filme que ficou muito marcado, uma trilogia muito marcante na minha vida. Me fez conhecer um personagem que simplesmente incrível, né? As histórias, o personagem em si. E provavelmente se não fosse por conta desse filme, que também gerou uma completa evolução nos filmes super-herói, né, que vieram depois, provavelmente se não fosse por esse filme eu não seria tão fã do personagem que nem eu sou hoje. Me lembro até de quando eu era criança ficar hypado quando ia estrear o Homem-Aranha 3, porque eu adorava os dois primeiros. E por mais que não seja o meu filme favorito do personagem, ele é sim muito importante e eu gosto pra caramba. Oi, aqui é o Luiz Henrique, de Paraná, Piauí. E eu conheci o Homem-Aranha através do meu irmão Edilson, no meu aniversário de 6 anos, em março de 2000. Ele me comprou um boneco bem genérico, safado, sem articulação nem nada, que ainda assim foi caro pra caramba. Ele disse que eu ia brincar e curti muito isso aí. Ele tinha razão, eu brinquei e me diverti muito com ele. Infelizmente, meu irmão morreu em dezembro de 2000, num acidente de moto, e não pôde ver nenhum dos filmes do Raimi comigo, nem com a família. Eu só pude ver o filme dos filmes do Raimi, no caso Homem-Aranha 1, em 2004, já com 10 anos, num videocassete com uma vizinha. E eu fiquei maravilhado com o filme. Mesmo sabendo que não é a melhor das adaptações dos personagens, na época eu fiquei maravilhado. Eu assisti os desenhos e li uma outra revistinha que algum amigo emprestava. E teve o Simetria e uma outra aí. A Simetria de Venom. Na época eu não devia ser uma Simetria de Venom. Bem, é isso. Quando eu assisto os filmes do Raimi, mesmo não sendo, como eu falei, a melhor das adaptações do personagem, sempre tenho um sentimento de nostalgia por ser o personagem que me foi apresentado pelo meu querido irmão. Então é isso, valeu, um abraço e parabéns pelo podcast. O único podcast que fala que o Peter não tem sentido de aranha e que é uma ameaça aracnídea. Tivemos 2002, tivemos 2004 e daí tava chegando 2007, né? Eu posso contar o que acontece? Assim, fica à vontade. Homem-Aranha 2 fez muito sucesso. O Sam Raimi tirou uma semana de folga, finalmente. Ele voltou, aí o Homem-Aranha falou: cara, nesses filmes vamos ter o Venom. O Sam Raimi: eu não gosto do Venom. Nós vamos ter o Venom. Tá bom. O Sam Raimi foi lá, tava trabalhando lá no roteiro, lá que, assim, vamos fazer essa história que eu tenho aqui primeiro, vamos começar a introduzir o Venom nela, e no filme seguinte a gente faz o Venom. Aí o Abe Arad, que provavelmente nunca assistiu O Senhor dos Anéis na vida, ele falou: não, o público, eles não gostam de histórias que continuem em outro filme. Vamos colocar o Venom nesse filme mesmo. E o resultado a gente viu, a gente sabe o que é hoje. Vale dizer, aí no finalzinho do Homem-Aranha 2, a gente tem aquela cena do Harry descobrindo as coisas do pai, né? Então, diferente do primeiro filme, esse sim deixa pontas soltas, né? E eu sempre falo que se fosse feito hoje, essa cena seria pós-crédito, né? Mas ficaria ali no meio do filme. Pois é. E é isso, o mercado de heróis, de filmes de heróis aí estava mais consolidado. Nesse meio tempo já tinha surgido o Batman Begins, já tinha tido o Demolidor, Quarteto Fantástico, um monte de coisa aí. O X-Men 2 também já tinha, X-Men, já tinha saído. O X-Men já tinha terminado antes do Homem-Aranha. Ah, é verdade, né? O último confronto lá é 2006. X-3 já tinha 2006. Saído. 2006, é o último confronto, o confronto final, não é lembro. É o confronto final. É confronto final, isso. E daí, tava então pra sair o Homem-Aranha 3 e começou esses rumores de Venom, que é um personagem também super popular, visto aí o sucesso que tiveram os dois filmes dele, né? Solo. Gostem ou não, no top 3 de vilões do Homem-Aranha é sempre Duende Verde, Doutor Octopus, Venom. E Venom, sim. E então a expectativa do público tava lá em cima. Mas, como o Gustavo aí falou, o estúdio começou a interferir bastante agora, né? Tava com bastante interferência dos produtores, principalmente a Via Arad, que o Via Arad era o marqueteiro ali da parte da Marvel, né? Desse proto-Marvel Studios, que acho que na época acho que era Marvel Productions, alguma coisa assim. Até a criação do Marvel Studios, o Via Arad tinha nome em tudo que tinha. Saía todas as coisas de licenciatura de brinquedo, de desenho, tudo era ele que tava por trás. Ele era o homem marqueteiro lá da Marvel mesmo, né? Inclusive, Kevin Feige começou como um dos produtores dessa Marvel produto. Sim, estagiário quase do... Estagiário é mó dizer, mas ele trabalhou ali com a Via Arad, aprendeu muita coisa com ele. E daí começaram as divulgações do filme, né? Uma das primeiras imagens a serem lançadas foi aquela do Homem-Aranha na torre da igreja. Depressivo, a chuva... É, quando, a gente fala, quando a gente fala desse filme 3, uma imagem icônica que me vem à mente é ele preso no prédio, né? Com do lado o uniforme normal e no reflexo o uniforme preto. É. Sim, sim. Foi nessa época que eu comecei a acompanhar mais as novidades dos filmes do Homem-Aranha por revista também, que saiu muitas revistas na época. Sim, eu também. Mais do que internet, aí eu comecei a pegar mais serviço. E aí, onde é que eu tava vendo? Que tava confirmado Venom, Homem-Areia, o Duende Verde ficava assim, nossa, três vilões? Não tem como ser ruim, vai ser muito legal. Vale citar que também vai ter Gwen Stacy, Capitão Stacy, que outros que o Homem-Aranha enfiou no filme. Detalhe, o Sam Raimi também já havia comentado que ele não é fã da Gwen Stacy. Não, não podemos julgar. É. Tô brincando. Ele leu a Gwen Stacy no 60, eu acho que vai pelo menos entender o ponto dele. Pois é, tem que ver a fase que ele lia, né? É, bem essa fase dos anos 60, ela era mais chatinha mesmo. E esse eu lembro de ver o trailer, esse sim, mas não lembro de ver ele em cinema ou YouTube, assim, nada disso. O amigo da minha mãe sabia que eu gostava muito de Homem-Aranha e ele tinha pirateado um DVD ali do filme Click, do Adam Sandler, e nesse DVD vinha o trailer de Homem-Aranha 3. E daí ele soube, ó, deu pra minha mãe e falou, ó, leva lá pro seu filho que tem o trailer do Homem-Aranha 3, ele vai gostar. É engraçado que você tirou a memória oculta da minha mente, que eu também tinha esse DVD pirata, o mesmo trailer antes. E esse DVD, ele ficou um tempo aqui em casa, acho que um mês mais ou menos, e eu nunca assisti o filme, eu só colocava esse DVD pra ver o trailer, porque começava lá como se fosse um close no uniforme do Homem-Aranha, e passando lá aquele tecido vermelho com as teias em preto, e de repente afastava e tinha daí a cena do Homem-Aranha lá na igreja, né, depressivo, aí ele pulava, daí aparecia um flash da Mary Jane, do Harry, sei lá o quê, não mostrava muito mais, né, e daí só mostrava Homem-Aranha 3, 2007, nos cinemas. Sim. E é isso, e eu nunca assisti como assim como aquela imagem do Octopus lá, a primeira imagem que saiu do filme foi essa daqui. É, eu lembro bem na época, porque eu só conheci o Homem-Areia dos desenhos, então como começaram a falar que o vilão vai ser o Homem-Areia, eu pensei, quem é o Homem-Areia? Então. Eu conheci o Homem-Areia nesse filme. Eu acho que foi o primeiro filme que a internet, pelo menos pra mim, que a internet estava, eu já usava a internet bem ativamente. E esse foi o primeiro filme que teve o que tem hoje em dia, que o pessoal saiu uma imagem do filme, das filmagens, o pessoal já cria teorias. Meu Deus, como é que pode? Esse filme vai ser uma bosta, não sei o quê. Que eu lembro que mostraram uma foto de um cara sem braço como Homem-Aranha. O pessoal falou, será que o Homem-Aranha vai perder o braço nesse filme, não sei o quê? É. Aí a gente assiste o filme, é a cena lá que ele enfia o braço no Homem-Aranha, assim, né? É. Eles usando o cara sem braço pra dizer que tá atravessando a aranha. Esse é um filme que ele me marcou muito, porque assim, na época era um fuzuê desse filme. Aqui na minha cidade eles inauguraram uma sala nova de cinema com esse filme. Eu lembro muito bem de quando eu saí desse filme, porque foi a primeira vez da vida que eu saí num filme decepcionado. Assim, sabe aquela sensação de que você quer gostar de um filme, mas você não consegue? Aquela foi a primeira vez que eu senti isso com um filme. Eu te entendo. Pode falar, João. Não, engraçado que comigo foi o contrário, né? Como eu já era mais velho, o primeiro e o segundo filme eu vi com a família. O terceiro eu já lembro de ter ido com os amigos ver. Então eu tava muito emocionado, eu tava achando tudo o máximo e eu adorei o filme, sabe? Eu saí do cinema louco, querendo falar, querendo ver de novo. E esse terceiro filme acho que foi o único que eu vi no cinema mais de uma vez. É como eu falei, a minha infância foi ladeira abaixo depois do 2, porque, assim, o 2 eu assisti com 10 anos, esse eu assisti com 13, eu já era pré-adolescente. Aí já deu uma boa ideia do que foi o resto. A minha experiência foi bem parecida com a do Gustavo, porque fui assistindo cinema também. Na hora que acabou, eu fiquei assim, o que aconteceu aqui? Por que eu não gostei? Sabe? E eu fiquei assim, muito chateado. Foi muito esse negócio. Eu queria ter gostado, mas tinha alguma coisa ali que eu não sabia dizer por que eu não gostei. E eu saí com aquele sentimento, meu, eu não gostei e não tem nada que eu possa fazer para mudar isso, sabe? Tipo, o filme já está feito. Não tem onde eu reclamar, com quem eu falar que vai fazer esse filme melhorar, sabe? Então foi muito difícil lidar com essa primeira grande decepção do cinema, porque para mim Homem-Aranha era uma coisa muito certa de eu gostar, sabe? E de repente não, e daí você fica, meu Deus, o que eu faço? Com quem que eu reclamo? Cadê o Procon? Esse filme, hoje em dia eu sei explicar o que deu errado nele, que, como eu falei, por causa dessa interferência dos produtores, o filme acabou ficando muito bagunçado. Ele acabou mostrando, tendo muita coisa pra pouco filme, e eles não conseguiram organizar bem. tem cenas desse filme separadas que você pegar são ótimas. As cenas de luta, a cena lá do Homem-Aranha perdoando o Homem-Areia, muito boa também. A cena do Peter indo visitar o Harry pedindo ajuda dele e ele falando que não. Claro que depois tem aquela cena do mordomo legista, né? Mas até essa parte ainda tava legal a cena. Tem muita coisa boa nesse filme, muitas boas ideias, mas não souberam organizar tudo bem. Foi muita coisa para um filme só. Ah, essa cena que eu compartilhei aqui, a curiosidade que aparece o pôster do Homem-Aranha 3 no filme lá do Cavaleiro das Trevas. Ah, bem no comecinho ali. É, quando eles estão filmando, aí tem o trailer, o pôster lá no fundo lá. É, eu até gostei do filme que eu assisti a primeira vez, mas foi aquele negócio, gostei, mas, bom, eu também já tava meio de saco cheio das revistas, então eu meio que liguei um pouco isso, né? Talvez eu já não esteja mais gostando tanto assim, não sei o quê. Sempre quando eu vou assistir um filme no cinema, pra mim o que vale mais, assim, é a minha primeira opinião no cinema, né? Não depois, aí depois de eu pensar, às vezes até mudo de ideia, como aconteceu uns certos pra filmes mim. Aí, mais recente que o pessoal me zoou até hoje. Mas quando eu saio do cinema, esse eu gostei um pouco, aí eu assisti também duas vezes. Eu fui assistir no outro fim de semana com o pessoal. Inclusive, voltando um pouco no filme 2, foi quando eu. Filme 2 foi quando eu conheci pessoalmente o Mônio pela primeira vez. Que a gente fazia encontros na internet. Uma vida inteira atrás. Não, no Aracnofã, né? Esse podcast tá contando as origens secretas do Aracnofã. É. Não só isso. A gente foi assistir o filme 2. A gente foi com o pessoal que era o grupo lá do Yahoo, que a gente participava. Era eu, o Johnny, o Mônio. Aí o Mônio levou um colega dele, que na época eu não conhecia, que era o gordinho lá que assistiu com a gente. Tempos depois, a gente precisava de alguém para gravar um podcast e o Mônio chamou o colega dele. Aí o colega dele veio, gravou outra vez. Aí eu fui descobrir que esse colega era o cara lá do filme, que era o Dante. Eu conheci o Dante sem conhecer o Dante. Pois é, o mundo é Novo Horizonte. Pois é, realmente. Aí o resto é só. Depois o Dante começou a participou aí e saiu também. O Johnny também teve uma participação, mas eu conheci o Mônio, o pessoal da internet, fãs do Homem-Aranha, assim, encontro nesse filme, no primeiro, e nesse segundo também. A segunda vez que eu fui assistir com o pessoal lá também, desse grupo. Aí é aquilo, quando eu vou com o pessoal, às vezes eu acho que eu gostei por causa da coisa de fora, né? Assim, não do filme em si. Foi por isso que eu mudei de ideia em relação ao primeiro filme. Gostou pelo rolê e não pelo... Então, primeiro filme, o primeiro filme aí do Garoto de Ferro, eu saí do primeiro da cabine de imprensa que a gente foi no Aracnofã. Eu não gostei do filme, achei ruim. Aí eu fui assistir com o pessoal, eu falei, eu acho que é legal, mas foi mais pelo pessoal. Depois eu revi o filme e falei, é uma bosta mesmo. Mas a opinião sua que tá registrada ali como primeira opinião. Fala exatamente. Eu achava que se vocês forem ver, tem uns podcasts que eu gravei, não gravei, mas quando eu mandava um e-mail pra podcast, quando eu ouvia, eu vi. Tem um podcast, cara, que nem existe mais, mas tem um podcast que eu falo que o meu filme preferido do Homem-Aranha é o Homem-Aranha 2. Isso foi antes de rever os três filmes. Eu achava que o Magani, ele falou que ele não gostava, que ele gostava do Homem-Aranha 3, eu achava que era porque no meio do filme o Peter e Mary Jane terminam. Enfim, né, daí financeiramente ele foi muito bem também. Uhum. Acho que a questão daí do Venom trouxe muito público pro cinema, mas... Uhum. Todo mundo sai com aquela sensação de não é tão bom, né? Apesar do filme ter sido um sucesso financeiro, mas o pessoal sai do cinema meio triste, decepcionado. E essa coisa, ela meio que marcou o Sam Raimi. Porque, assim, ele decidiu depois desse filme, não, se eu for fazer um Homem-Aranha 4, o filme vai ser bom. Mas vai ser bom de verdade. Ou vai ser bom, eu não faço. E olha que eu falei C. Porque o Sam Raimi já falou isso em várias entrevistas, repetiu isso recentemente, que começou uma produção de Homem-Aranha 4, teríamos a Gata Negra lá pela Anne Hathaway e o John Malkovich como Abutre. Só que assim, o roteiro ele tava meio fraco. Escreveram esse roteiro quase umas 10 vezes e eles não estavam conseguindo acertar na história. Aí o Sam Raimi chegou um dia e falou, olha, o prazo tá acabando, eu acho que eu não vou dar conta de fazer um filme bom de verdade do Homem-Aranha. Então, vocês que estavam pensando aqui em fazer um reboot, manda ver, manda brasa. Acaba que essa é uma história meio triste, né? Porque o Sam Raimi começa dirigindo com aquele gás todo de ser fã do personagem, e aí vai ganhando mais dinheiro, o filme vai ficando maior cada vez mais, vem a mão do produtor, aí cada vez menos ele pode fazer o que ele quer. Eu entendo ele de acabar perdendo a vontade de trabalhar com o personagem. Sim, é, e daí ele aconteceu que ele saiu e o elenco meio que apoiou a decisão dele, né? Eles falaram, não, se o Sam Raimi a gente não trabalha também. Que, de certa forma, eu acho até uma atitude legal, assim, respeitosa da parte da galera, né? Porque ele, ó, você vê, ele foi o capitão daquele navio lá e aí, de repente, os caras decidem se livrar dele e falam, não, tenho respeito ao que ele fez com a gente até agora, o trabalho dele, a gente sai também. Eu acho, de certa forma, acho até... Eu acho que ele não era tanto capitão, acho que ele era o coração, literalmente, da produção. Também. Ele era um grande fã empolgado. É justamente isso. Tanto o Tobey quanto a Kirsten sempre falaram que ele não lia quadrinhos, ele não se ligava muito. Tobey nem sabia o que era direito. A Kirsten ainda falava que os irmãos dela mais velhos liam. Ela conhecia mais ou menos, mas o Tobey mesmo falou que não fez parte da vida dele ler gibi, assim. Uhum. E, enfim, daí a trilogia termina com esse gosto amargo, né? E acho que a partir dali o que o pessoal tirou de lição é que, de repente, meter três vilões ali só porque parece ser legal não significa que vai fazer o filme ser legal, né? Ficou marcado, inclusive, por muitos anos, né? Em filmes de super-herói, que filmes de super-herói com muito vilão é algo que não vai dar certo. Eu acho que eles só quebraram esse estigma lá com o Soldado Invernal, do Capitão América, que eles enfiaram também um monte de vilões, mas acabou dando certo. É engraçado que isso realmente virou um tabu na indústria, né? Porque ficou vinculado uma coisa com a outra, de muitos vilões é igual o filme ser ruim. Deu muito tempo até tirarem esse estigma. Se for ver, dando um salto, um pequeno salto no tempo aí pra frente, a Sony acabou repetindo esse erro depois lá no Espetacular Homem-Aranha 2, que ela colocou Electro, Rhino e Duende Verde de novo e deu pista de mais um monte de vilão. E nada aconteceu também, né, dali pra frente. Então, acho que, de modo geral, a indústria do cinema aprendeu com Homem-Aranha 3, menos a Sony, que foi a responsável pelo erro. Falou, não, acho que não deu nada errado ali atrás, não, vamos tentar de novo que é sucesso. Vamos fazer de novo que vai dar certo. Aí depois ele fala, se com muitos vilões não adianta, quem sabe com muitos heróis? Aí veio o Aranha. Aí deu certo. Aqui é Matheus Rodrigues, um aracnofã aqui de Minas. E a trilogia do Sam Raimi marcou a minha infância e minhas memórias. Quando o primeiro filme saiu, eu fiquei maravilhado. Eu tava vendo um herói que eu era fã, existindo, de verdade. Quando o segundo filme saiu, bem próximo do meu aniversário de 9 anos, eu tive uma festa temática do herói. E a festa foi gravada e quando eu recebi a gravação, ainda em VHS, eu vi que o editor tinha adicionado algumas cenas do segundo filme. E isso foi totalmente incrível pra mim. Eu tava viciado na época nesse filme e eu via sempre. Quando o terceiro filme saiu, foi a primeira vez que eu vi o herói na telona. Minha mãe chegou um dia indo assim, do serviço, cansada, sabendo o que eu queria ver, me levou no cinema pra gente assistir. A gente pegou a última sessão da noite, mas eu voltei pra casa com memórias incríveis de um personagem maravilhoso que marcou toda a minha infância. E eu carrego muitas memórias boas, graças ao Sam Raimi. Então, parabéns pelos 20 anos. Então vamos seguindo aqui para a parte final do episódio. Aqui eu queria trazer uma reflexão aqui junto com vocês, né? Se vocês consideram que os filmes ainda permanecem relevantes até hoje, ou se não, é uma coisa que ficou datada ali e a indústria foi por outro caminho sem eles. E se vocês acham que sim, né, se eles continuam relevantes, de que forma vocês entendem, assistindo aí os outros filmes de herói que saíram depois, de que forma vocês entendem que eles influenciaram, né, esse nicho aí de filmes? Cara, pra mim, eu acho que esses filmes, eles já provaram que eles continuam muito relevantes até hoje, porque, assim, em TV a cabo, toda semana vai passar os três. Não é só um, não. Os três vão passar em algum momento durante a semana. E eu acho que eles marcaram bastante porque eles criaram... Eles não só introduziram, assim, a galhofa nos filmes de heróis, por assim dizer, né? Fazer filmes de heróis que se assumem como filmes de heróis, filmes de quadrinhos, não só heróis vestindo roupas de cor preta um cenário escuro. E como, assim, eles criaram um padrão muito alto para esse tipo de filme. Criaram uma expectativa muito grande. Hoje em dia, acho que o fato de filmes de super-heróis serem eventos globais, literalmente, o mundo vai para cinema assistir filmes de herói na semana de estreia, na pré-estreia. Acho que isso tudo começou com esses filmes do Homem-Aranha. Ah, os filmes são importantes, não dá para negar. Mostrou que dá para fazer filme de herói de quadrinho com visual dos quadrinhos sem ser ridículo. Acho que o MCU hoje até acerta, mas até nessa época a gente falou aí dos X-Men que tinha as roupas todas pretas e era uma coisa para fugir do visual espalhafatoso. Eles até zoam lá no filme dos X-Men falando: ah, que a gente vai lutar com isso aqui. O Slap fala: o que? Você queria um colão amarelo? Eles zoam lá. Comentaram aqui nos comentários que o Bryan Singer ele preferia que o primeiro X-Men fosse visto como um filme de ficção científica, não um filme de quadrinho. O filme meio que tinha vergonha disso ainda. E os do Homem-Aranha não, eles se abraçaram os quadrinhos, vamos ter as coisas dos quadrinhos, vamos ter luta de quadrinho, vamos usar o personagem como o personagem era nos quadrinhos, assim, de lutar, não vamos só fazer... A gente tem mais parte do Peter, porque nos quadrinhos também a gente... Ah, o fato de... ter a vida pessoal, por mais que eu não goste dessa parte de vilão, de romance, etc. O fato da vida pessoal do não só do personagem super-herói, mas da pessoa por baixo da máscara ser importante, acho que marcou. Particularmente, como eu já falei várias vezes, eu gosto do primeiro filme, dos outros dois eu não gosto muito não, tirando uma cena ou outra isolada, como vocês falaram, a cena do trem, algumas coisas do 3. Tanto que a última vez que eu assisti esses três filmes foi quando a gente gravou os podcasts de comentários lá. Eu não assisti mais depois deles. Mas eles têm sua importância, eles são importantes. Se o Blade entrou, passou cortando, capinando o mato com a espada dele pra abrir, os X-Men foram dando aquela apalpada, aquela loteada pra tirar o mato, o Homem-Aranha batia, deixava a grama batida lá, né? O Homem-Aranha veio construindo as fundações do que a gente conhece hoje como a série de quadrinhos. A gente tá falando de série de quadrinhos que vale, porque... O pessoal lá do outro lado da outra editora sempre fala, não, porque filme de herói tem que ser sombrio, tem que ser realista. Como é que pode ser filme de quadrinhos, ter piadas, etc. E uma coisa que falta nesse filme são piadas, que é uma coisa que o Homem-Aranha é muito reconhecido nos quadrinhos e é uma coisa que o personagem... Acho que muito por causa da total e completa falta de expressividade do Tobey Maguire. Que na verdade, eu acho que você inconscientemente gosta mais do primeiro filme do que dos outros, porque no primeiro filme o Homem-Aranha ele faz mais piadinhas. Tanto o Homem-Aranha um como o Peter Parker. Um pouquinho mais. Não, é que eu acho o primeiro filme redondinho. Eu acho ele, como o Maurício falou, ele começa, se não tivesse os outros dois, não faria falta nenhuma. Não, ele não deixa a ponta solta, ele não faz nada. O filme ele encerra daquele jeito de Homem-Aranha, que ele deixa a Mary Jane pra lá e fala: eu até quero ficar com você, mas se eu ficar é perigoso pra você, então eu vou me afastar. É uma coisa muito Peter dos quadrinhos mesmo. Cara, isso daí me chocou muito quando criança, porque eu levei anos pra perceber. Calma, ele não ficou com ela no final? É, então. Eu só percebi quando eu assisti o 2. Calma, eles não estão namorando, eles não ficaram juntos? É, ele pensou mais no, na segurança dela do que no sentimento que ele tinha por ela. É uma coisa que eu acho um final perfeito. Aquela sequência de web swing no final é uma coisa maravilhosa de Deus lá. Com aquela trilha sonora também, né? Sim, a trilha sonora, muito boa. Então. Mas é legal, eu gosto do primeiro, revejo o primeiro filme, os outros dois esqueçam. Só a cena do trem, veja a cena do trem, que legal. É engraçado como a indústria do cinema ela vai mudando com os anos, né? Porque lá no filme dos X-Men, eles tinham que filme de quadrinho não era pra ser filme de quadrinho, era pra ser filme de ação, de ficção científica. Aí hoje a gente tem o terceiro filme do Homem-Aranha do MCU, que abraça esses filmes antigos, traz de volta, pega os atores que passaram pelo personagem. Então, eu acho que esses filmes continuam relevantes até hoje, porque se não fossem, eles não fariam isso, sabe? Eu acho que até tem gente que não passou por isso, de assistir a trilogia, de assistir os filmes do Mark Webb, de aparecer, de estar no filme do Homem-Aranha, o terceiro, Sem Volta Pra Casa, e do nada aparecer esses outros Homens-Aranha, de não saber quem são. Mas aí, com o tempo, ver que existiram outros Homens-Aranha, de procurar esses filmes até hoje. E eu acho legal de abraçar esses filmes antigos, porque eles continuam bons até hoje, você pode pegar pra ver. Mesmo Magari não gostando, eu gosto de ver o filme 2, o filme 3. Sempre que tá passando na TV, eu paro pra assistir. DVD, de botar pra assistir de novo, eu acho legal. Como o Magari falou, acho que E esses três filmes foram que construíram as fundações aí pra gente ter o MCU que a gente tem hoje. Mais do que o X-Men, porque, assim, o X-Men foi importante, óbvio que foi. Blade foi importante também, óbvio que foi, mas, assim, ainda tinha aquele sentimento de, não vamos deixar muito na cara que isso aqui é filme de quadrinho. O Sam Raimi fez o contrário, ele abraçou o quadrinho e isso foi se desenrolando até a gente ter o MCU que a gente tem hoje, né? No meio do caminho teve ali o Quarteto Fantástico também, que eu acho que ele abraçou bastante esse negócio do visual quadrinho, mas que eu me lembro, assim, não foi tão bem sucedido quanto Homem-Aranha, em questão de público, pelo menos, né? Uhum. Os filmes do Quarteto Fantástico, eles são os filmes do MCU de hoje em dia, pra falar a verdade. Se você assistir o filme do Quarteto Fantástico, é aquilo lá, é piadinha o tempo todo. E eu acho que sim, né? Com tudo isso, acabaram influenciando, sim, as indústrias a indústria do filme. E, cara, eu acho que a gente vê a relevância desses filmes quando o cinema vira estádio em Sem Volta Pra Casa, só do Tobey Maguire aparecer sem a roupa de Homem-Aranha. Ele aparece com a roupa de civil normal e o cinema explode ali, grita e pipoca voa e refrigerante chove. Uhum. Eu não gosto muito de quando o cinema vira esse estádio, mas, assim, assistindo No Way Home, por ser um personagem tão especial pra mim, eu gostei. Eu falei, meu, que legal estar acompanhando isso e o meu personagem favorito ser o protagonista, né? Um sentimento misto pra mim, assim. Por um lado, esse pessoal gritando, meu Deus, deixa eu prestar atenção no filme. Mas por outro lado, você meio que se deixa pegar pela energia do pessoal, a animação de todo mundo, né? Uhum. Sim, sim. Tanto que eu assisti de novo Sem Volta Pra Casa, quando eu acho que não saiu ainda oficialmente, mas enfim. Enfim. Você assistiu de novo no cinema? Ele era o bom da Amazon. Não, é que o que eu vou falar no, vai ser exatamente isso, que eu assisti uma versão alternativa do No Way Home, no Sem Volta Pra Casa, que não tenha o pessoal gritando na... E quando eu assisti o filme, eu voltei e eu passei praticamente as outras duas semanas assistindo um vídeo no YouTube de reação do pessoal a essas cenas. E sei lá, parece que o filme fica meio estranho sem o pessoal. Tipo, essas cenas já foram pensadas. É tipo quando tinha, pro pessoal que gosta de futebol, quando tinha futebol com estádio vazio, assim. Era futebol, mas não tinha... Essas cenas já são meio pensadas pra ter a participação do público junto ali, né? Tanto que tipo você tirar as risadas estranho. De séries que tem aquelas risadas, aquelas claques que o pessoal para um pouquinho pra poder encaixar a risada. Não tem. Sim, sim. É meio estranho. E, bom, só concluindo meu pensamento, eu acho que só o primeiro talvez tenha. Eu não vou dizer envelhecido mal, mas eu acho que ele fica meio datado ali pelo. Eu não sei explicar como, mas acho que as tomadas dele, o jeito que ele foi filmado ali, alguns diálogos, acho que ele é meio datado ali do modo dele, mas é um datado velho, é o datado vintage, né, que é o velho gourmet. Não, eu falo mal dessas cenas desse filme, assim, mas eu adoro desse primeiro Homem-Aranha, eu adoro assistir ele de vez em quando. E a tomada dele tá meio datada porque agora é três pinos, né? É três pinos. E, enfim, o 3, eu acho que ele teve um arco de redenção ao longo desses anos também, que antes todo mundo zoava e hoje todo mundo tem muito... Todo mundo não, mas eu vejo grande parte do pessoal tendo essa mesma sensação do que o Gustavo comentou, que tem uns insights muito bons ali no meio de toda aquela coisa e acho que ainda assim daria para extrair coisas boas daquele filme. Um exemplo disso eu acho que é a cena do Peter dançando, né, que acho que a maior parte da galera não entendeu na época que aquilo sim era pra ser ridículo, era pra ser uma sátira do Sam Raimi com esses personagens que pagam de gostosões aí nos filmes. Na verdade, era aqui também era mais pra mostrar como o simbionte tava tirando o Peter do seu lugar, que aquele não é o Peter. Não, tem isso, mas também é essa sátira assim, desses personagens, desses protagonistas que ficam pagando de gostoso, tipo um 007 da vida, sabe? Sim. Que ele sai lá todo bonitão, estiloso, assim, e o Sam Raimi tá falando, gente, isso eu acho ridículo. E a gente não entendeu isso como crítica na época, a gente falou, por que o Peter está sendo ridículo? Enquanto o Sam Raimi tava lá atrás, assim, gente, mas é pra ser ridículo. Se você prestar atenção nessa cena, você vai ver que aquelas mulheres passando no meio da rua, elas não vão olhar pro Peter impressionado, elas vão olhar pra ele. Sim, eles aquela cara de Pois é. E então, acho que o 3 teve esse arco de redenção. Eu gosto, concluindo agora todo o meu pensamento, eu gosto bastante dessa trilogia. Acho que a minha versão favorita do Homem-Aranha no cinema, não vou mentir que tem muito apego emocional nessa minha afirmação também. E, cara, são filmes que eu reassisto, assim, até hoje. Diferente do Magari, eu não assisto só pra gravar. Às vezes eu tô com vontade que, ah, deixa eu ver um Homem-Aranha. É uma coisa que eu, às vezes, faço muito com meu irmão também, né? Que a gente cresceu vendo esses filmes. Então, às vezes ele me chama, tipo, na sala, assim, ô, bora assistir Homem-Aranha, tem que desenhar alguma coisa, fica aqui fazendo companhia. Aí eu fico, a gente tem esse momento, assim, é uma coisa... É, falando bem pessoal, assim, é uma coisa bem nossa, minha, assim, com meu irmão. Tanto que, depois de... No Homem-Aranha 3, eu ainda não tinha muito controle da minha vida financeira. Não que eu tenha hoje também, mas não é disso que estamos falando. Mas eu tinha um pouquinho mais independência a partir do Homem-Aranha do Andrew Garfield para querer ir assistir a estreia no cinema, por exemplo, né? E desde o Homem-Aranha do Andrew Garfield, eu assisto todas as estreias do Homem-Aranha no cinema e praticamente todas essas vezes meu irmão estava comigo. E pelo menos a trilogia não foi na estreia, mas assim, eu fico muito feliz... É muito um orgulho pessoal meu falar assim, caramba, eu consegui assistir todos os filmes do meu personagem favorito no cinema. Pra mim é um sentimento muito bom. E poder ter essa história disso assim, junto com o meu irmão também torna a coisa muito boa, muito, muito especial. E é isso, abri meu coração aqui na live pra vocês. É legal isso que você falou desse sentimento de redenção dos filmes, que é mais ou menos o que tá acontecendo com a duologia aí do... O Andrew Garfield com esse Sem Volta Pra Casa. É verdade. Teve um fechamento, o pessoal tá bem querendo, vamos lá, faz o terceiro filme, se eu quero. Que é um. E outra coisa, um adendo do que eu comentei que a última vez que eu assisti esses filmes pra gravar, vou fazer um adendo do adendo, porque quando eu assisti Homem-Aranha 2 pra gravar, na verdade eu estava assistindo ao jogo da Copa, enquanto isso. Enquanto passava o filme na tela. Tava o filme na tela ali, o jogo da Copa aqui no celular e eu gravando. É, só para fazer um PS, né? Eu abri meu coração falando dessa parte com meu irmão, mas também o primeiro filme foi o responsável por eu conhecer o personagem, né? Então, tudo que aconteceu depois disso, que me fez colecionar, foi por causa do primeiro filme, e você pega aí a linha temporal, e é por causa desse primeiro filme também que eu pude conhecer essas pessoas especiais que estão gravando aqui comigo. Esse pessoal do site aqui também. Considero bastante, considero bem, bem amigos mesmo. Então, abro meu coração aqui pra vocês também. Pra não terminar o podcast nesse clima pra cima, saudável, esse clima piegas, vamos terminar respondendo essa pergunta aqui do Marcos Paulo. Põe na tela aí, ô comandante Abilton. Me dá imagens. Para quem não pode ler porque está ouvindo o podcast, o Marcos Paulo comenta aqui. Agora, vale a pena Homem-Aranha 4 com a volta de Sam Raimi do Maguire? Hahaha, pois muitos estão pedindo e o Sam Raimi disse que gostaria de voltar a fazer. E realmente está tendo muito esse papo. O Tobey Maguire falou que ele acha que Sem Volta para Casa não foi o fim. O Sam Raimi falou, olha, se tiver uma história boa, eu topo fazer esse filme. E teve até um produtor dos filmes falando, eu gostaria muito de fazer esse filme. Posso começar? Porque eu acho muito fácil essa resposta, sabe? Porque depois desse meio tempo, né, que do fim do 3 e agora com o rumor da volta do 4, eu acho super fácil de fazer. Se todo mundo estiver disposto a voltar, tiver uma história legal, fazer é o mais fácil, sabe? O difícil seria pegar todo mundo, falar, vamos fazer de novo, por favor. Mas já que todo mundo quer fazer, é só fazer, sabe? Eu acho que agora que o Homem-Aranha ele tá velho, eu acho que a história tem muito mais potencial, porque isso é algo que é raramente abordado nos quadrinhos ou qualquer outra mídia até hoje. É uma coisa que se destacaria muito, mostrar um Homem-Aranha mais maduro. E tem tudo pra dar certo. Eu tenho um sentimento assim, pra mim, se perguntar, precisa? Não, pra mim não. Mas se fizerem, eu vou assistir? Obviamente, vou. Provavelmente na estreia com o meu irmão junto. Vou com a camisa do Aranha e tudo. Com certeza. Mas pra mim, se for ver, não precisa. Por mais que eu goste dessa versão do personagem, assim, não. Acho que por mais que o 3 tenha ficado aquele final amargo ali, acho que não precisa. Uhum. Eu acho que, né, se volta pra casa, deu. Acho que, por mais que eu goste mais da. Não falo da duologia, mas do primeiro filme também do Andrew Garfield. Assim como eu gosto do primeiro do Sam Raimi. Também acho que não precisa de um terceiro do Andrew Garfield, assim. Eu acho. Mas que aí que se fizer, que deixem o Sam Raimi trabalhar sozinho, né? Trabalhar. Aí o plot twist é que o Homem-Aranha 4 vai ser um crossover com o Venom lá do Tom Hardy. E seria até interessante, né? Porque, só cortando um pouquinho, Gustavo, seria até interessante porque pelo que a gente viu, né, do Sam Raimi, a parte que ele leu do Homem-Aranha lá dos quadrinhos é o Peter jovem, né? Teoricamente, ele não pegou muito essa parte do Peter mais velho. Então seria interessante, às vezes, se ele vai ler algum material pra ter isso ou se vai ser uma visão completamente Chama o São Deus Falco lá pra ajudar a escrever, já era. Ah, o Strazinski também, pode... São Deus Falco. eu só queria comentar que eu acho que... Eu só queria comentar que isso que o Magali comentou sobre você em volta pra casa, acho que esse sentimento às vezes pode ser assim, compartilhado com muita gente que, mesmo que não tenha algo novo, assim, o sem volta pra casa, ele passou bastante esse ar de conclusão pra esses personagens. Eu saí do filme pensando assim, cara, eu adoraria ver mais do Tobey Maguire, do Andrew Garfield de volta nos cinemas. Mas assim, se eles nunca mais aparecerem, pra mim tá bom, porque essa conclusão foi boa demais pros dois. É, assim como o Aranha do Holland aí. Teve a conclusão agora, ele virou um outro personagem, ou efetivamente. Ele virou Homem-Aranha, né? É, virou efetivamente Homem-Aranha, mas se não tiver mais nada dele até agora, tá. É um filme, terminou. Que é como a gente viu. Os personagens continuaram vivendo a vida dele. A gente não tá assistindo, mas eles estão lá. Você viu o Andrew fica falando de coisas que aconteceu, que ele perdeu, não sei o quê. O Tobey também. A vida desse personagem não parou porque o filme acabou. Eles continuaram vivendo a vida deles. Envelheceram, tiveram suas histórias. Então, mas acho que é como o Maurício falou, precisa, não precisa. Se tiver, eu vou assistir, com certeza. E eu é acho isso. Que eu só pensaria duas vezes se tivesse algum filme com Molo, com poderes totêmicos, essas coisas. Vai aí ter, Magari, fica tranquilo que vai ter. Vai ter, vai ter. Eu não concordaria ao Morlon aparecendo nos cinemas, não. Ah, então. Não. É, vocês querem fazer alguma conclusão final? Alguém que abriu o coração? Final, alguém que abriu o coração, como eu fiz? Júlia, eu quero um programa desse, igual a esse, com os 10 anos da duologia do Amazing Spider-Man. Eu acho que o primeiro foi lançado em maio também, né? Em julho. Eu olhei foi em julho? Contava. Ah, então 6 tá. De julho. 6 de julho. Então, podemos. Eu lembro que foi em julho porque foi na semana do meu aniversário. Meu aniversário no dia 2 e eu lembro que o meu presente foi ir no cinema com os amigos ver o filme do Andrew Garfield. Ah. Eu lembro que o meu presente foi o ingresso que eu ganhei no sorteio do Arachnofan pra ir assistir o filme de graça no cinema. Se for fazer esse podcast nos 10 anos da duologia, eu iria lá pra fazer o papel de Magali, porque eu não gosto muito dela, não. É, então, pra encerrar, já que o Maurício abriu o coração, eu vou abrir o coração também. Eu até hoje, eu levo principalmente o primeiro filme do Homem-Aranha no coração, né? Porque eu lembro muito do meu pai, que eu, no começo do programa eu falei que meu pai levou a gente pra ver o primeiro filme do Homem-Aranha. E foi por causa dele que eu comecei a colecionar quadrinhos, foi mais ou menos nessa época que eu comecei a colecionar. Porque ele gostava muito também, então... Assim, uma vez por mês ele trazia pra casa duas, três revistas do Homem-Aranha, às vezes uma do Capitão América, e eu já perdi meu pai, né? Então, completando esses 10 anos da trilogia, eu gosto muito de lembrar dele. Então, fica aí o memória. O Marcos, de novo, aqui falou que podia ter um Homem-Aranha 4 pra mostrar a filha de 15 anos do Peter, do Maguire. Aí sim, aí eu apoio. Ah, só também uma abridinha rápida de coração, não muita, só uma abridinha de leve. Eu comentei do Homem-Aranha 3 lá, que quando anunciaram Homem-Aranha, eu perguntei que diabos é Homem-Aranha. Foi nessa época desse terceiro filme que eu descobri que existiam quadrinhos do Homem-Aranha. Então, assim, mesmo meio decepcionado com Homem-Aranha 3, eu acabei correndo atrás dos quadrinhos para querer saber mais do personagem, das origens dele, tudo isso. Acabou que foi isso que me levou a meio que me tornar, assim, eu até então era... fã do personagem, mas foi depois dessa trilogia que eu virei fã mesmo, como eu sou hoje. Uhum. E Magaren, você quer abrir o seu coração ou vou abrir. Não dá pra abrir o que você não tem? Eu vou abrir, o primeiro filme é bom. legal, acho que pode fechar sim. Então encerramos aí o nosso podcast especial sobre os 20 anos da trilogia do Homem-Aranha, ou como Magaren prefere a versão mais longa do título, os 20 anos do lançamento do primeiro filme da trilogia do Homem-Aranha. É legal, então. A gente queria ter mesclado aqui mais pessoas participando com a gente. Precisamos chamar pessoas até mais novas e mais velhas, porque esse filme atinge gerações diferentes de modos diferentes, como vocês puderam ver aqui. Mas acabou que ficamos eu, o João e o Gustavo na mesma geração, basicamente, e o Magaren sendo o idoso do programa. O tio bem. Mas ainda assim, acho que é legal, acho que deu para ter uma noção aí de como essa franquia, como eu comentei, atingiu pessoas diferentes aí, em épocas diferentes da vida. O pessoal queria até chamar pessoas críticas de cinema para assistir, mas preferimos deixar só o pessoal normal mesmo. Não se misturar com a gente. Só um detalhezinho importante aí antes de... Dois detalhezinhos importantes, na verdade, antes de encerrar de vez. A gente falou que foi a base do MCU e teria sido mais ainda, porque uma das ideias era unir os estúdios Sony e Fox para fazer um universo compartilhado, né? Então, Homem-Aranha e X-Men se passariam no mesmo uhum. universo. Só não aconteceu porque o Wolverine não conseguiu ir participar das gravações lá. Se os boatos de Doutor Estranho se confirmarem, pode ser já tudo no mesmo multiverso. Uhum. Sim. É. Detalhe que algumas curiosidades. Houve uma tentativa de criar um multiverso já no Homem-Aranha 2, pra quem não sabe, naquela cena que a Mary Jane tá correndo com o vestido de noiva, aparece lá o Justiceiro lá no fundo. Mano, é um cara parecido com o Justiceiro, pessoal, é outra coisa que o pessoal... Não, o pessoal eles contrataram o Justiceiro mesmo pra fazer essa ponta lá. Ah. Aí, detalhe que em 2008, o Marvel Studios, eles se mataram lá pra tentar convencer a Sony, acabou não dando certo, de colocar uma ponta do Homem-Aranha e do Tobey Maguire lá no Incrível Hulk. Na cena que eles vão pra universidade em Far State encontrar o futuro líder. A Carol ali tá falando que o cara que aparece lá naquela cena pífia e piegas e que coisa ridícula do Homem-Aranha com a Mary Jane correndo com o vestido de noiva lá, era dublê do Thomas Jane, não o Thomas Jane efetivamente. E a outra coisa daí que eu queria comentar, que a gente estava falando aqui, principalmente eu, Gustavo e o João, que falamos que crescemos com essa trilogia, tem meio que uma leve referenciazinho aí no Longe de Casa, né? Quando o Octopus encontra o Peter. O Octopus, como ele é retirado ali daquela linha temporal, o tempo não passou para ele, o Peter tá mais velho, e quando eles se encontram, o Octopus olha pro Peter e fala: "Caramba, Peter, é bom te ver, como você cresceu." E muita gente interpretou isso, né? Não tô falando que é isso, foi isso que o filme quis dizer. Mas tiraram essa interpretação e depois que eu li isso, achei muito bonito e tomei como verdade, gosto de levar pra mim também. Que é como se fosse o personagem lá representando a franquia, olhando os fãs que estavam até hoje ali no cinema e que acompanharam desde a franquia lá do Sam Raimi até hoje, chegando pros fãs, olhando como se eles estivessem ali se vendo no cinema, e eu tava falando: "Caramba, como vocês cresceram, hein?" Então achei bonitinho, achei uma leitura bonita aí dessa cena. Algumas das coisas mais geniais do mundo, elas às vezes nascem por acidente. Sai dessas pequenas coisinhas aí. E é engraçado que é nesse mesmo filme que quando o Octopus aparece e tira a máscara do Tom Holland, ele fala: "Você não é o Peter Parker." Sim. Essa representou os fãs do Homem-Aranha diferente. Essa representou o fã tipo Magaren, né? O fã lúcido, sim. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Agradecemos aí aos ouvintes que passaram pela live hoje. Agradecemos a todos que ficaram, nem que fosse um pouquinho aí para acompanhar a gente. Manda pro seu amigo nostálgico, fã do Tobey Maguire, esse podcast no dia que ele for lançado, com o seu áudio, né, que você vai mandar também. Aí seu amigo vai ver você falando aqui junto com a gente. E até a próxima e falows. Falows. Tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Eu fui idiota e coloquei os comentários da pauta foram nos comentários ao vivo ali. Ah, que... eu tava estranhando que eu tava aparecendo aqui. Quem sabe faz ao vivo. O pessoal vai ver a pauta aí. Ouvintes, vocês nem precisam assistir ao programa, vocês só precisam ler a pauta aqui nos comentários. A pauta livre. No momento que ele mandou e falou, ficou esquisito e não apareceu no chat privado? Ah, não tem como excluir, né? Não. Que triste. Vamos assim. Ah, vai assim, a pauta aí. Vamos. Fludem os comentários aí e finjam que vocês não viram, né? É bom? É bom que vocês veem como a gente segue pauta bem. Pois é. Façam um bingo de quantas das coisas que estão na pauta a gente vai realmente falar. E quantos a gente vai deixar pra lá? Quantos a gente fugiu do assunto? Como presunto? Hoje é dia do trabalho? Hoje é. Hoje é tá bom. Um domingo. Tá explicado aqui o comentário do Marcos Paulo da Silva, dia do Aracnofã Trabalhador. Ele já percebeu aqui que publicamos a pauta nos comentários, porque ele comentou aqui, ó, resumo da live desde antes dela começar.